cheddar McMelt, McFritas cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue. Vai transbordar de cheddar, sim. Energia 97. Hora do banho, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Estádio 97, oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol, também oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação, um oferecimento também clássico do dia, McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Boa! Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos, hein? Ô, oh, que beleza! Opa, é. Fim de semana chegando, que bom, hein? É. Ah, finalmente! Não é não, não é não, não é não? É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha aí o menino da Urca. Boa tarde. Menino do mundo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Menino do Rio, é verdade. Menino do Rio. Menino do morro. Nossa, a música é nojenta, hein, cara? Nossa senhora. Mano, é a gazela de Ipanema, não é a garota. Gazela de Ipanema. A música é tosca. Tô fora, que é Zona Oeste, velho. É o novo da Barra. Ai, meu Deus do céu. Tô na Zona Oeste, tô longe da Zona Sul. Muito bem, estamos aqui com mais uma vez as manchetes do Estádio 97, né, seu Bento? Boa! Com vinhetinha, favor, animado, vai sair daqui, aí. Vai pro bar, vai beber até cair. Hoje? Seu Bento? Hoje é sexta, né? Com esse zoinho dele? Hoje é sexta. Hoje é sexta? Olha o zoinho do seu Bento. Hoje é sexta? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Encontrar o guerreiro mais tarde. Hoje é sexta. Vamos aí. Como é que é a musiquinha lá, o seu Bento? Tá maneiro, tá maneiro? Como é que é? Eu não sei, canta. Tá maneiro, tá maneiro. Não sei. Não sei o quê? Do Guerreiro? Do Guerreiro. Eu também não sei. O Guerreiro caiu aí no Rodop mesmo. Meu, hein? Chega lá, uma... chega lá, seu Bento. Vem água aí, seu Bento. Vai vir água? Vem. Não sei, mas deve ser coisa de chuva de verão. É, chuva é pancadão. Quero saber que não. Qual a recomendação, hein, gente? Hoje? Ah, sexta-feira tem recomendação, semana, né? Hoje é... Sexta-feira, sábado, domingo. Hoje é simples e objetivo, seu Bento. Vai. Pé na jaque e mão na cumbuca. Entendeu? Ah, aí sim, hein? Sim. É, meus amigos. Falar em cumbuca, tá? Vamos lá, Corinthians. Coringão, Coringão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar do time campeão brasileiro aí. Dá uma chupada aí, ó. É, dá uma segurada. Ah, espera matematicamente pra poder falar que é. É. Né? Eu já dou uma jorrada antes mesmo. Que jorrada antes mesmo. É, que jorrada. Mas, é. Ó... Cara, meu louco, fica jorrando o quê? Regador. Olha, eu louco você, ó. Para. Chupa, campeão brasileiro. Na Épta. Na terça-feira, o Walter opera, fica 4 meses parado. Quem? Walter. Walter. Walter. Ah, não, olha, não quero pena, carro batido no meu clube, não, hein? É, amigão. Não quero carro com problema aí na suspensão. Mas não dá pra pedir um desconto lá? Fala, a gente paga menos aí, né? Por causa desse problema aí. Mas, ô, Marcão, você tem 100 reais de goleiro? Você tá louco? É, e a... Fala aí, fala aí, Zubei. Não é o Mota, não. Se dão sorriu, sorriu, hein? Se dão sorriu, hein? Sorriu, puta, deve estar. Se dão. Se dão, hein? Hoje vai pro. Vai pra que alegria. Anjo, hein, Se dão? É. Ó, mano, amanhã contra o Avaí. Oi. Kaique. Sim. Kazin e Gabriel serão as novidades amanhã. É, o Kaique no gol, o Gabriel no meio e o Kazin no ataque no lugar do Jô. Amanhã é contra o Havaí. Então, amanhã é o Havaí no Maria Corrêa, 7 da noite. Eles vão carimbar a faixa, mano? É. Imagina, Regi, amanhã é o dia. Nossa, aí pro Corinthians conseguir lavar a égua de vez. Olha aí, que o Júnior Dutra quer mostrar serviço. E sacramentar mais uma vitória aí rumo ao título. O bagulho é o seguinte, Bento. O Corinthians ele pediu a dispensa aí também do Cássio, da seleção brasileira, mas a CBF negou. Uhum. Porque entendia que ia ser injustiça aí contra o Flamengo e seria uma injustiça também contra o Sport. Na boa, cara, com todo o respeito à CBF, à seleção brasileira, porque eu gosto do Tite, cara, gosto do Edu também, mas na boa, dois amistosos que não valem absolutamente nada, dois amistosos que não acrescentam absolutamente nada, eu falei isso naquela oportunidade e repito agora, Diego Souza, Diego e Cássio nem deveriam ter sido chamados, cara. Isso é bom pro jogador, mas é ruim pros clubes, cara. É uma reta final de campeonato brasileiro. É que o campeonato já tá meio que desenhado, então você fala, pô, mas beleza, não vai ter tanta diferença assim o Kaique no gol do Corinthians aí contra o Havaí, contra o Fluminense? Não terá. Porque o Corinthians hoje, matematicamente, já tá numa posição mais confortável. Mas e se tivesse aí, por exemplo, o Corinthians e Flamengo brigando pelo título brasileiro? Sem o Diego de um lado, que é importante pro Flamengo, e sem o Cássio do outro. Ei, Maurício, mas o RG, a gente tem que parar com esse negócio, cara, principalmente pelo fato de saber que esses jogadores que foram, eles não vão ser usados pelo Tite. Por mais que o Cássio tenha jogado hoje contra o Japão, jogou aí depois de 13 convocações, a primeira partida que ele joga. É uma situação, cara, que na boa, cara, não tem por que chamar, mano. Não tem por que, RG. Eles gostam. É um momento crucial do Campeonato Brasileiro. Valoriza. É um momento que... Mas, ô RG, valoriza o jogador, mas eu quero que se dane. O meu objetivo não é valorizar jogador, meu objetivo aqui é falar a respeito do Corinthians. Mas vocês não precisam. O jogador mais é patrimônio do clube. Mano. RG, acabou o campeonato, mano. Cacete, eu não tô falando que precisa do Cássio, vocês não entenderam o que eu acabei de falar? Lá, porra, por RG, assim? Eu tenho que falar no momento que não precisa também, pra não achar que depois aí eu tô querendo me beneficiar de uma situação. Você tem que falar também em determinados momentos, quando a coisa tá a favor do teu time, pra que você não diga, ah, tá vendo, tá falando só porque agora o time dele tá precisando do cara. Não, eu falo até quando não precisa mesmo, porque tem que parar com essa pouca vergonha. Data FIFA, RG número 2, pra Europa, funciona, porque lá os clubes, eles respeitam esse período, você não o tem jogos ainda é nessa entre-safra. Né? Também. Então, mas é que tá. Isso aqui, isso também, é a terra de ninguém. É a terra de ninguém. O cara fala, vamos respeitar a data FIFA. O que é respeitar a data FIFA na América do Sul? É você não jogar no dia do jogo da seleção no mesmo horário? É ridículo, velho. A data FIFA tem que ser respeitada do período que o jogador tá fora. Não é só no dia do jogo. Eu concordo com o mano, viu? É lógico, velho. Eu não posso ficar não falando essa. Só na hora que entendo, precisar. O RG foi infeliz nessa observação, né? Cada um tem um jeito de analisar, né? Mas eu acho que se fosse, a gente tem que pensar o seguinte. Tudo bem, hoje é 10. Hoje é 10 de novembro. Então, 10 de novembro de 2017. O campeonato tá decidido, o Corinthians não precisa do Cássio. Mas a gente tem que pensar, como o Mano disse, e se hoje a tabela tivesse mais embolada, o Corinthians tivesse lá 2 pontos na frente, ou 3 ou 4. Ou empatado em ponto. Ou sei lá. Pra não ter dúvidas, Domênico, o certo é que é o seguinte. Não tem que se ter é data jogo, FIFA, não tem campeonato. Para o campeonato. Final. Isso aí é melhor. Pra não ter papinho furado. Pra não ficar essa, porque liberou do um, exato, liberou do outro. Exato. Não tem que liberar de ninguém. Então, pra não dar esse problema, não tem rodada. Não tem rodada. Campeonato. Não tem rodada. Viu? Você entendeu agora, RG? Mas é verdade, cara. A questão não é reclamar por ser chato só, RG. Porque amanhã, numa dessa, o Corinthians ele tá precisando de alguém, até o próprio Santos. Imagina o Santos aí, se ele tivesse brigando pelo título contra o Corinthians, RG, e tivesse tirado do Santos o Bruno Henrique agora e o Vanderlei. Quantos jogos o Santos foi prejudicado com convocação de jogador? São Paulo foi prejudicado. Mas, RG, a gente não tem que ficar omisso e ali é essa situação. Mas é discurso em vão, mano. Você não vai resolver nada com isso. O que teria, mas, RG, a condição o nosso que teria papel é falar. É o time. Fazer igual o Flamengo fez. Não vai. Entendeu? Não vou liberar jogador. Pronto, acabou. Mas todos eles têm rabo preso. Tem como você brigar. Infelizmente. Por isso que eu tô falando. Aí os caras põem o Weber na Por isso que eu tô falando. O discurso é em vão. Vai brigar com os caras? Não adianta. Mas, RG, adianta sim, cara. Principalmente pelo fato da gente trabalhar na mídia. É, se as coisas vão mudar ou não, a nossa obrigação a gente tem que fazer, a gente tem que falar, cara. É. A gente não pode ficar nessa onda, ah, mas se eu não falar nada, nada vai acontecer. Tá errado, mais ou menos, mano, como no plano político. A gente aqui, cá entre nós, a gente protesta, a gente xinga, a gente tem nojo dos maus políticos, etc e tal. Agora, você perguntar, vai mudar alguma coisa? Meu problema, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Mudar é não nenhum. Vai mudar. Mas a gente não pode ficar também quieto, né? Ficar quieto, porque senão fica muito fácil. É. Senão fica mais fácil do que já é pra esses caras. É o que eu penso também, cara. Isso aí. Eu acho que a gente que tá aqui. Mas eu entendo o RG. O RG já entregou pra Deus. É outra história. Então, mas aí é complicado, cara, porque a gente já tá num país aí que nada dá certo. Se a gente fizer vista grossa também, achar que tá tudo errado e vamos continuar assim, as coisas vão continuar e tendem a piorar. Você é mais ou menos o Batman? Não, pelo contrário. O paladino da justiça. O humano é o nosso Batman. Mas eu acho que, nós que temos aí, inclusive temos que agradecer, porque nós temos aí um microfone potente na mão, e a gente pode falar aqui uma série de coisas que a gente pensa e que a gente inclusive acha, pra poder combater algumas coisas que estão erradas, cara. O que você acha da gente hoje usar o microfone pra destruir o Mota? Coitado do Mota, hoje o Mota... Hã? Em determinados momentos ele até merece ser destruído. Cirurgia, vou te falar uma coisa, olha... Reconstrução de órgão. A semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas. Certo. Ele achou de fazer um exame, exatamente na hora do estádio 97. Em plena sexta-feira ainda. Em plena sexta-feira. Aí você vai falar assim, nossa, mas é um exame. Exame muito importante? Não, não deve nem ser. Certo, não. Não deve nem ser. Até porque aquilo ali. Só pra dar um pilintra, né? Até porque aquilo ali ninguém mais salva. Ali não tem mais salvação. Não precisa nem fazer exame. Que ali pra dar um pilintra, se quiser. Lógico. Pilintra, sexta-feira. Quem que faz exame sexta-feira, 5h30 da tarde, Domênico? 5h30 é difícil. Na sexta-feira, deve fazendo exame no bar. Para. Ah, entendi. Para. Mas não é uma cirurgia de reconstrução. Agora, Cirurgia de reconstrução. É tipo uma costura, né? Reconstrução da face, pô. Reconstrução íntima, né? Foi costurar, né? Ah, mas não dá. Ali não tem mais costura, hein? Acho que tudo nasceu daquele papo ali hoje, não dá, né? Não tem costura ali não, hein, filho? Tá esgarçado. Olha, tá laciado. Tá com o elástico frouxo. Ali não dá, não. É o famoso laciado. Já laciado. Foi. Ele falou que vocês estão praticando bullying. Bullying. Ó, mas quando o assunto é futebol... Sim. É, aqui, aliás, quando o assunto aqui, o assunto é quase sempre futebol, é futebol, né? Mas vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto futebol, né? Tanto quanto ver bola na rede. Sabe quando você pensa, aliás, falando em bar e aperitivo, etc e tal, sexta-feira, sabe quando você pensa no aperitivo pra acompanhar o seu jogo? O que vem na mente? Amendoim. Porra. Claro. Cadê os amendoim? Mas não é qualquer amendoim. Amendoim tem que ser Mendorato. Mendorato é o seu parceiraço do futebol. Mendorato, né? É o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil. Igual essa caixa aqui que nós temos, essa bandeja caixa maravilhosa que tá aqui no estúdio. Sérgio Louco, isso aí. Foco na bandeja. Não, na, essa bandeja é sensacional. Na bandeja da Santa Helena, olha que legal. Foco aí, ó que bacana. Olha, velho. Não joga o rótulo, deixa eu ver o rótulo aqui. Que bonito. Em mim. Nossa, foco que em legal, deixa eu ver. Não, velho. Daqui. Foco em mim. Olha, olha, velho. Tem, olha aí. Amendoim crocante com, de salsa e cebola, pimenta mexicana, levemente salgado, pimenta suave e churrasco. Bacana. Nossa, demais. Pô, legal pra caramba. Não, Sérgio Louco. Você tá de brincadeira, pô, velho. Pô, bacana isso aqui, cara. Tem outros gostei. Sabores aqui, tem em outro Sombral. Aqui também, ó, Sombra. Ah, tem outro aí? Deixa eu ver. Opa. Essa bandeja aqui é de crocante, amendoim japonês, torrado e salgado. Tem de amendoim de cebola, sabor bacon e sabor pimenta com limão. Bom, hein? Boa. São bom, bandejas, cara, fome, ó, todos embalados sem contato manual, bom, cara. Bom. Muito bacana. Ô, oh, mano, então a gente já sabe, se tem jogo, tem Mendorato, não tem? Ah, com certeza, Sombra. Todo mundo já tá ligado nessa daí. Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Vocês podem conferir aí, inclusive, a galera do Estádio 97 tá degustando aí. Vou aproveitar e mandar um abração aqui pro Júnior, que é palmeirense, viu, Domênico? Opa, e pra Junior. Vânia também. Da Doces Imperial. Valeu, gente. Tamo junto. Boa, boa. Esqueci, boa, Júnior, mano. Diz que ele só, a única alegria dele é Mendorato. Que o time, é verdade. Meu Deus. É verdade. Tá ele triste. Chorou lá na Palmeirense Imperial. Olha, tá, o respeito com o rapaz aí. Você vai na Doces Imperial comprar lá uns amendoins e uns Mendoratos, Sombra. Ele tá lá chorando no balcão, cara. Chorando o cara. Ele é campeão brasileiro de 2016, amigo. Vermelho, cara. Quando a gente fala de amendoim, você lembra de Mendorato? Então, quando a gente fala de seguros, a gente lembra de HDI Seguros. Verdade. Você tem que dar importância na hora de você fazer o seguro. seguro do seu carro, na hora de fazer a renovação, você tem que ter, dar toda a importância a isso. Primeiro que você não é bobo de pagar mais à toa. Não é verdade? Verdade. E você precisa ter uma seguradora que te traga benefícios. Faça o seu carro, faça o seguro do seu carro com a HDI. Não perca tempo por aí, não. Porque a HDI é aquela lá do HDI Bate Pronto. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento, que libera em pouquíssimos minutos o conserto do seu carro. Lá não tem aquela história lá do, sabe, o João Carlos, o inspetor da seguradora? Sim, sim. Ele passa na oficina de mês em mês. Certo. Mas na HDI, os caras liberam de imediato, não tem essa história. Não é, é que nem o João lá da outra. Não, sei, não é. Sei. Demora, não. Né? Exatamente. Na HDI, você não perde dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, não. Entendi. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. E agora aqui é o Santos, aqui é o Santos, ó. Corretor. Santos? Santos. Fala do time da Vila Zelmiro. Zelmiro? Ah, não. É. Que quanta Zelmiro, decepção, hein, esses jovens valorosos ontem, da Vila. Jovens? Ontem, do Super Elano, hein? Ontem o Mota sacou. Vila Zelmiro. Vila Zelmiro. Zelmiro. Não, a pior do Mota da semana, a gente podia fazer a pior da semana, né? Mas aí vai ficar um mês. Ele mandou inteiro. Assim, ó, pô, vai ocupar 7 dias de programa. Foi a dupla que mandou. A dupla? Como chama a dupla? Sérgio. Dupla Sérgio. Ele mandou. Eu pedi que vocês não, em hipótese alguma, comparassem as minhas manchetes com a nunca. Dele. Nossa, obrigado. Jamais. Nada que deu deixa no com morre. Nós, deixa com nós. Ó, ah, o RG. Diga. O Mota é aquele tipo que foi deixado numa cestinha na porta de alguém, cara. Não. Ele não tem história, ele nunca acho foi... que isso aí cresceu, não, e falou... acho que se conheceu como gente, eu acho que ele já tinha uns 15. Se é, se é o que vocês pregam, não é na cestinha. Não é, ele falou que não tem história, nada. Não tem eu acho que o Mota, na verdade, é um fungo que nasceu por aí em algum ambiente úmido. Será? É. Quem é aqueles monstros que apareciam do nada? Que era o resultado da poluição. Lembra do Ultraman? Lembro. Do Ultracero? Lembro. Tinha uns monstros que nasceu que do nada. Nada. O Mota poluição. Nasceu, acho que por assim. Mais entendi. Ou menos que nem aqueles monstros, cara. Ah, pode, entendi. Pode ser. O Ultracero era muito louco. Pode ter rolado isso dentro de um coxo? Aí foi crescendo. Coxo? Foi. Aí não. Foi uma experiência tá mal sucedida, pesado, né? O Mota é tipo um tubérculo humano. Isso. É tipo uma batata. Vai crescendo. Uma batata. Começa meio toda torta, sabe assim? Aí vai ficando. Nossa, cara. Mas termina tudo torto também, né? Olha com o Mota. Definitivamente, o Mota é uma experiência que não deu certo. Não deu. Oi, gente. Mas a próxima parada, segunda, eu gosto de falar isso aqui, ó. Lá na Arena é gol lá. Próxima parada é 2018, velho. Gondá. Na segunda-feira, 20 horas. É, além de Daniel Guedes, que vai jogar na lateral, o Vitor Ferraz vai pro meio. E o Lucas Lima vai jogar na ponta. Que é? Estão ferrando o cara? É, agora vamos o cara já tá correndo cara, no meio campo. Vamos ferrar o cara por na ponta? Já que ele não corre no meio. Tinha que botar de lateral esquerdo, né, RG? Vai correr na ponta. Não. Caramba, tá feia a coisa. Tá então, segurado no cara. O cara tem clube novo ano que vem. Precisa chegar com gás lá. Ah, vamos. Depois já machuca que nem o Walter aí. Vamos não. Gastar tudo que tem viu? Direito. Véio. Não, essa é a principal mudança, viu, RG? É. Mudança pra 2018. Né? Esquece, Beto. Tem mudança nenhuma. Mas verdade que brigando pela liberta. Verdade que o Udinese, segundo também. Lance, hein, teria sinalizado com uma oferta de 30 milhões de reais pelo Lucas Veríssimo. Ó, 30 milhões. Uma bala, hein? De reais. Ah, e estão esperando o quê? 30 milhas. Você leva no aeroporto, RG, ou não? Porra, 30 milhões, velho. A mãe dele era da hora, hein, meu? É? Ih, o Zé Fontinha falando aqui, ó. Mentira. É. Mentira? Pô, 30 milhões, bicho. O Zé Fontinha tá falando que é mentira. Eita. Então tá bom, Zé. Você falou, a gente acredita. Tá falado, né? Fazer o quê? Ah, só se foi Lucas Lima mais Veríssimo por 30, né? Porque... Ah, gente, a gente já tá escolado com relação a isso, né? Final de ano é... Porra, muito essa... É boataria pra tudo quanto é lado, né? É igual, começou de novo o Caju, né? Caju fica, Caju vai pro Lili... Caju o Zé vai... Fontinha falou assim, olha... RG, fica tranquilo, tudo invenção pra valorizar. Boataria. É o que eu tô acabando... É, imagina, 30 milhões, cara, pô... Tava esperando o quê pra... Né? Pra vender logo. Pra vender, pô. Manda logo, né? Mas não adianta, gente. É final de ano, cara. Vai rolar muito dessa parada aí. Não tem jeito, não. Tá certo, seu Bento. Ó, saco cheio. Viu? Isso, meu. Isso. Calma. É, vai. Vamos pra... Vamos pra 2018, velho. Vamos pro Paulista, véio, que vocês gostam de ganhar, já, né? Já encheu o saco, já. Mas você tava super animado com a atuação do Santos, lógico, perante tava, o galo do incrível Osvaldo. Deu uma... incrível Osvaldo. Deu uma levantada no ego ali, né, cara? De repente... Eu não sei dava... se eu me lembro, de certo, mas você chegou a falar assim, super Elano, o melhor do Brasil, coisa assim. Né, essas abobrinhas só tem uma vida. As abobrinhas só tem um que fala. Não fala assim. Tá no Rio, né? Não, você falou assim. Não, peraí. Falou do Elano nesse contexto, falou, sim. Que super Elano? Falou. Falou assim, o melhor Elano do Brasil. Falou. Quero um homem novo aí, assim, que tava despontando no mercado. Para. Novo Tite. Eu não sei. Tá fugindo da resposta. Eu sei o que o seu Bento toma. Agora eu não sei o que você toma na sua sala nada pra você vir fazer o programa nesse estado. Cara, eu sou super light, bicho. Ah, eu tô vendo que você é super light. Eu não tomo nada. Dietética. Pra falar esse monte de abobrinha, eu não sei o que você... Por quê? Então você fala aqui que o Elano falou que gostaria de falar o que passa com o Lucas Lima, mas prefere ficar quieto. Mas o que o Elano disse tá claro. Ele combinou, o que ele reclamou é que ele tinha combinado uma situação com o Elano, com o Lucas Lima de jogo, e era para o Lucas Lima obedecer taticamente o que ele tinha pedido. E o Lucas Lima não fez. Tipo assim, não é você que... Sabe aquele lance? Não é você que vai dizer o que eu tenho que fazer dentro de campo. Essa é a bronca do Elano. É a mesma coisa, pô. Você, o Sombra, o Zé, o diretor aqui, passa, ó, não quero que fale sobre determinado assunto. Aí o cara chega, vai lá e fala. Não, aí você chega aqui no microfone e fala, porra, eu vou falar. Eu quero que se dane, cara, porra, entendeu? O problema não é meu, né? É, vou falar. Pô, depois a rádio que se vire. Ou o diretor, o coordenador que se vire. Eu vou falar, eu quero falar, eu vou falar. Então é nessa linha. Quer dizer, hierarquicamente, o cara se e andou pro Elano. Foi o que deixou o Elano na prova. Ah, mas isso aí não é exclusividade do Lucas Lima, não, viu, o RG? Não, todo jogador de futebol... Os caras invertem a pirâmide da hierarquia nos clubes. Lógico que não. Os caras passam por cima de diretor, de presidente. Isso não é de jogador, mas isso é daquele que se sente o cara, o jogador, entendeu? O cara se bota numa posição dessa. Falando de uma coisa, o cara não vinha fazer o programa que ele tinha que fazer exame nesse horário. Certo. Por que fica no nosso grupo de WhatsApp escrevendo? Tá fazendo exame? É. Tá escrevendo? É. Não tá fazendo exame, afinal de contas? Ah, o exame dele é naquela padaria que ele não sai lá da esquina da casa dele. Ah, sei. Deve tá xingando a gente lá. Ó. Deve tá se encontra com o padeiro. Vi dizer que ele dá uma carcada no dono da padaria. Ou no padeiro, né? Que faz bolo pra ele, faz tudo. Não sei. Queimando a rosca. É, tem uns esquemas. Na vida ninguém dá nada pra ninguém assim. Que eu saiba, não. É. Ali é um câmbio, né? Não, seu Bento? Com certeza. Esse é o Estádio 97. Ô, Mota, para de escrever, nós estamos trabalhando, não enche o saco, cara. É. Olha aí, Estádio 97 tem oferecimento de Ezeg, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. Também Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Já vi outro dia aqui uma. Ah, boa, hein? Ô, seu Bento, e aí? Agora é Parmeira. O Mota xingou você, Vieira. É, você viu? Ô, Domênico. Opa! Tudo bem? Boa tarde. Ô, seu Bento. Agora à tarde aí, ó. Brasil da tarde. Sim. Foi todo mundo lá na sala de imprensa. Com a galera, né? Quase todo mundo, quase o elenco inteiro, os principais ali. Eu vi lá o Felipe Melo, Arouca apareceu lá. Arouca! Fotinha, tava todo mundo lá. E quem ficou ali falando mais foi o Praz, o Valentim, o Moisés, o Dudu e o Dracena. Os mais tarimbados, vamos dizer assim, né? Os caras mais experientes. Em resumir, falaram várias coisas, mas eu peguei algumas partes aqui. Você viu lá, Samuel? Eu não vi não, vai. Eu acompanhei. Falaram que todos os jogadores sentiram o que aconteceu, né? Que os caras são seres humanos, que ninguém queria perder pro Corinthians, entendeu? Que ninguém queria perder pro Vitória. Ah, não. Foram pedir apoio da torcida. Mas não deu essa impressão, não. É, foram pedir apoio da torcida contra o Flamengo. E o principal que eu achei de tudo isso foi o apoio do Valentim, viu, Valentim? Dodô? O que tem? Não, eu acho que, né, foram todo mundo lá com o treinador, ganhou, esse ano fez os investimentos, não deu certo, mas não é pra desanimar, que ano que vem tem mais, futebol é assim, o Moisés deu exemplo do Real Madrid, que tá mal agora, mas foi campeão da Champions, então é isso aí. Mas eu senti um pouco medinho, assim, dos apavoros que os caras tomaram nas redes sociais da torcida do Parmeira. Ah, fica, né? O que o Corinthians não fez, hein? Os caras dão... É verdade. A torcida, se eu soubesse, ia deixar vocês ganhar pra não ficar com essa crise toda aí. O torcedor... É isso aí. Torcedor, ó quem fala. Quando eles perdem de Manaus, é a mesma merda. Não, Faz tempo que eu não perco pra você, não sei mais nem o que é isso. Esse ano foi três surras em vocês. O ano passado vocês perderam. Dos três jogos aí, três surras. Não lembro mais qual foi a última derrota, não lembro. Foi o ano passado, mano, eu lembro você. Foi 2016. É agora, não foi muito tempo não, viu? Sabe o que o Zé Fontinha me falou? Que tem jogador com medo da chance do Filipão poder voltar. Jesus. Rapaz. Eu tô com medo também. O Zé Fontinha me falou. Você gostaria, Domênio? Não. Zé Fontinha não. Já foi, né? O Filipão já foi aquele cara que a gente gostava pra caramba. Não, deixa. Ele tá marcado como um grande treinador que passou pelo Palmeiras. Deu várias conquistas ao Verdão. Inclusive até uma mais recente, 2012, né? Que foi a Copa do Brasil com um time mequetrefe. Gol do Betinho. Porra, gol do Betinho. Não precisa falar mais nada. Gol do Betinho. Só tinha um jogador, era só o Marcos Assunção, o resto era tudo uma porcaria. Na Copa do Brasil ganhamos na... Ganhamos naquela coisa, quer na dizer, base do Marcos Assunção. Nós, né? Ô, Domênio, então, nós jogo ganhamos. Contra o Flamengo, sim. Mais de 30 mil ingressos vendidos já. Aham. E é jogo difícil, hein? O Flamengo deu uma empolgou. Ele ganhou um aí, né? Deu uma empolgada? Deu uma empolgada, ganhou em casa do Cruzeiro, jogo difícil. Tá meio... Nem vamos falar, não. Deixa a briga do Palmeiras agora é pra segurar entre os quatro. É, sim. Isso aí. Pra ir de vaga direta. Pra ter a vaga direta. Porque aquela vaguinha lá, que é a que o São Paulo ainda sonha em ter... É perigosa. A vaguinha é chata. Chata. Aquela vaguinha é chata. E essa Libertadores nova, né? Esse ano mostrou, né? Botafogo, por exemplo, pegou o campeão de Libertadores logo na primeira. Mas o Botafogo passou e passou assim. Não, foi passando, né? Foi nos pênaltis. Você pode pegar um adversário que tem o mesmo nível do que um adversário de oitavas. Exatamente. É isso. Fora o lance de você já é um mata-mata antecipado com o nível de você poder pegar um adversário de oitavas. Você pega um nível de oitavas. Pega um Peñarol, pega um LDU. Geralmente não é de nível semifinal e final. Ah, mas é um... Mas já é aqueles que costumam ter o hábito de passar da primeira fase. É complicado, então assim... E você joga, né, Domênico? Eu acho que esse... Sei lá, a Libertadores tinha que mudar, né, gente? Mudar como? Ah, não pode ter pré-Libertadores. Vamos mudar pra Champions League? Não pode ter... Desculpa, honestamente dizendo. Não pode ter pré-Libertadores e não pode ter, porra, 9, 8 times do mesmo país. Não pode. Mas não é, os mexicanos saíram do mesmo. É por quem? Ah, velho, o Sacha, mas faz menor. Aumentou o número de vagas, independente do México, aqui, viu? Aumentaram o número de vagas. Então, mas não aumentará na Copa também. A Copa do Mundo vai banalizar do mesmo jeito. Então, mano, mas eu discordo, sabe? Eu não gosto, sabe? Eu não sei. Eu não acho legal. Sabe? Banaliza, muita vaga. Né, eu acho, mano. Acho que tem que ser 32 agremiações e lutando pelo título. Já vai pro grupo e vamos pro pau. Acabou. E, ó, e outra coisa que eu achei errado esse ano aí. Pô, deixa aí pra nós aí. Vamos trocar. Deixa aqui pra nós aí. Vamos trocar, ó. Não, que trocar? Não peguei nada. O do amendoim, vocês querem pegar tudo aí. Ó, deixa aqui pra nós aí. Ó, que porra é essa? É, já dei doeu. Você vê que o amendoirato, a gente briga pelo amendoirato, né, Zó? De briga. Ó, aqui, ó. Então, assim, eu acho que banaliza, viu, mano? Sabe, acho que você tem que valorizar a competição. E outra coisa, esse negócio de um ano inteiro, puta bobagem. Sabe, a competição tem que ser realizada o mais rápido possível. Acabou, não tem que enrolar. Tiro curto, Domingo. Ah, mas não tem que enrolar, Marcão. 32, a Copa do Mundo é feita num mês. Hoje, com 32 agremiações, você faz... Tudo bem, só tem um jogo, né? Não tem ida e volta. 45, tudo bem, não tem ida e volta. Mas, cara, em 5, 6 meses você resolve o problema. Não pode ficar um ano inteiro disputando a competição. Não é, eles quiseram dar uma cara de campeonato... Mas não campeonato europeu. Mas não é. Uma vez que também se joga quase um ano inteiro a Champions. Só que eles quiseram fazer uma adaptação ao modelo europeu num calendário nosso que não comporta o mesmo formato. Essa é a questão. E outra coisa, não vai... E, ó, eles querem fazer aí a final um jogo só, hein? Quer fazer vai igual ser. Só? Não, então, é errado. 2019. Estão fazendo ser. Tudo errado. Não sabe, parece que... A gente que fazia lá, que jogava futebol de botão na rua, que fazia as tabelas, a gente, ô Marcão, a gente era muito mais organizador do que esses caras, cara. Você imagina, vamos imaginar uma final, Grêmio e River Plate, por exemplo, na Bolívia. É. Caracas, ninguém vai. Quem iria? É brincadeira, cara. É brincadeira. Mó trave. Não, mas vai. Olha só qual é o problema. Como que é? Vamos supor que tivesse uma final de Libertadores na Bolívia, tá certo? É. Ok. Eles vão fazer isso, e não tenha dúvida que fariam, que precisa do voto do presidente da CBF boliviana. Lógico. Você precisa agradar gregos e troianos, não é verdade? Uhum. Só que qual é o problema? Então você vai ter uma final lá no estádio de 40 mil pessoas, que seja. É uma grande atração local, você concorda? Sim. Para os caras, porque o boliviano, ele nunca vai chegar numa final da Libertadores. Pelo menos vai ser legal. Para ele vai ser muito legal. E vão ter seus 5 mil torcedores de Grêmio, 5 mil torcedores de River, que iriam para a Bolívia. Sim. O grande problema é ver a questão logística pro torcedor. Porque quantos voos saem da Argentina e do Brasil rumo à Bolívia, né? Então, aí é complicado. Por exemplo, você viu, ó, hoje, afinal, Lanús e Grêmio, as diretorias entraram no acordo e disponibilizaram 4 mil ingressos para cada time como visitante. Até pela proximidade também das cidades, né? Porto Alegre, Buenos Aires é muito mais perto do que Bolívia. Mas, por exemplo... O Mota tá perguntando aqui se Fortaleza não é mais perto. Não. Não? Mas, por exemplo, cara, você pega Caracas, na Venezuela. Meu, tira completamente do eixo... A Venezuela não vai chegar nunca, nenhum time venezuelano. Entendeu? E sem contar o valor, né, Marcão? Que você tá falando. Mas você pode ter certeza que se tiver uma primeira final... esse formato, você pode ter certeza que vão fazer ou Brasil ou Argentina. Ou não, Brasil, beleza, Chile ou Argentina. Certeza. Vamos pegar assim. A cidade, se eu não me engano, acho que é São Paulo, viu, Sombrado? É São Paulo? Porque tinha Miami aí que tava concorrendo aí também, porque eles estão unindo não só a América do Sul, mas estão pegando o lado dos Estados Unidos também. É, São Paulo, tá certo, mano. Então a cidade de São Paulo aí era a concorrente junto com Miami. E agora é a cidade de São Paulo única e exclusiva aí pra brigar a final da Libertadores aí em jogo único. Mas na boa, Sombra, também acho ruim, cara. A Libertadores sempre foi legal justamente por ter aquele negócio de um jogo lá e um jogo cá. É isso que é legal, você confrontar o teu adversário e mostrar a força da tua torcida jogando dentro de casa. Quando você sai também, sente a força do adversário. Agora colocar jogo único, copiar as piores coisas da Europa. Exatamente, mano. A Libertadores já era escrota no seguinte sentido. A competição inteira aí na fase de mata-mata vale gol fora. Chega na final não vale mais. O que acontece na Champions League também. É ridículo, é tosco. E na Champions League, o negócio mais boçal que tem fazer um jogo único numa final. E na Libertadores copiaram também. Mas é compreensível. Tosco, cara, é tosco. Mas é compreensível. O quê? Na final lá na Champions, não ter gol fora porque só tem um jogo. E a sede mas é ridículo. Não existe. Mas também não tem que ter, mas não pode ter. Como é que vai ter jogo? Mas como é que vai ter gol fora se só tem um jogo? Entendeu como é que funciona? Não, mas é que tá. Mas, ô Domênico, eu sou contra esse negócio de gol fora. Eu sou a favor de ter um jogo em cada lugar. Você não pode decidir uma final em apenas um jogo. Entendi. Mas você é contra o gol fora nas outras fases, mano? Eu sou contra também. Eu não gosto do gol fora. Ah, não gosto? Mas isso não tá definido ainda, hein? O quê? Que vai ser um jogo não tá definido ainda, viu, mano? Então eles estão definindo, mas possivelmente vai acontecer, viu, Sombra? Porque eles estavam até, inclusive, encaminhando para que a Libertadores cada vez mais se pareça com a Champions League. A Comebol não quer abrir mão disso daí, não. Aliás, já começam essas entradas dos times aqui no modelo. Ridículo. Não tem nada a ver. Aqui o legal era quando os times, cada um entrava e a torcida fazia festa para a entrada do seu time. Sim. Porra, hoje parece que os negros, assim, você entra de mão dada e carregando um caixão. É verdade. Só falta carregar o caixão, a bandeira, o hino fúnebre, só falta. É verdade. Não, e tem música, mais, viu, Sombra? Eles fizeram, a Libertadores... igual aquela música da Champions, mano. Ah. Eles inventaram uma música pra Libertadores, que é uma coisa ridícula. É, o ano que vem eles vão colocar o da Champions. Ô, mano, esquenta a cabeça. Você lembra, Sombra, Morumbi dividido, cada torcida fazendo a maior festa pra entrada do seu time. Sim, exato. Concordo, Sombra, plenamente. É legal, né? E a Libertadores já tinha um traço aí também que era muito ruim, que era a presença desses times mexicanos. Se os caras eles têm que disputar o torneio deles aí pra ir pro Mundial lá, o torneio lá da CONCACAF, não tem por que os caras virem jogar aqui. Eu sou a favor que se houvesse, de fato, uma unificação entre Estados Unidos, ali, México e América do Sul, legal, bacana. Aí você pega e fala, beleza. Teremos X vagas aqui pro Mundial, mas todos vão disputar e todos vão concorrer pela Libertadores da América. Já que falam Libertadores da América, não é Libertadores da América do Sul. Libertadores das Américas, né? Sim, todo mundo tá brigando por essas vagas. Agora, time mexicano vem pra cá, enche o saco de todo mundo, porque você tem que sair daqui, fazer uma viagem longa pro México, e esses caras são café com leite. É ridículo, cara, é ridículo. Isso que nenhum ganhou ainda. Uma vez com a América, eu acho, chegou na final. Não, o Chivas chegou contra o Inter. O Cruz Azul contra o Boca. Não, foi o Pachuca, se eu não me engano, também chegou numa semifinal. Já que estamos falando de torneios internacionais, vamos falar do maior deles? Vamos falar da Copa? Boa. Copa do Mundo, Copa na Rússia! Aí você fala, tô muito afim de viajar pra Rússia, fazer uma viagenzinha bacana, vou com os amigos, vou com a família, levar meus filhos. Aí você fala, pô, mas como que é esse negócio? Que engenharia complicada, né? É. Aéreo, terrestre, ingresso dos jogos, como que funciona? Cara, acabaram os seus problemas. Você vai ligar na Estela Barros Turismo, porque a Estela Barros Turismo tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Eles têm uma oferta variada de roteiros já separados por fases. Tem roteiro desde aquele que quer ver só um jogo para aquele que quer ver a Copa inteira. Então você que quer saber como viajar para a Rússia, valores, as condições, tá? Para viajar e ser muito bem assessorado, você tem que ligar agora na Estela Barros. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Eu sei que você está no carro agora, está dirigindo, você não consegue assim ligar, né? Então mentalize. 2166-2250. 2166-2250. Meio mantra, é. Ou então você pode acessar estelabarros.com.br. Acesse, que lá você também vai ter as informações. Depois ali você também vai ter o telefone para você ligar, para você saber como viajar para a Rússia, tendo a melhor assessoria do mundo. Ué, os caras têm guias em português, guias brasileiros, guias russos falando em português. E para ir para a Rússia, não se aventura não, vai com quem conhece. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu Bento. Ah, tricolor. Seu Bento. Rapaz. Quase, hein? Quase. Tá olhando. Isso aqui agora, sabe aquela olhada aqui, ó. Quase teve placar. Quase, gêmeo na subida, hein? Já pra postar. São Paulo fez isso porque não quis cair naquela maldição do Domênico Gado de voltar na Chapecoense. Boa, parabéns, Marcão. Viu? Enfim, peraí. De... Domênico, parabéns. O que eu espero de você, o mínimo é decência. É decência. Domênico Gato, se na sua visão roubar pontos da Chapecoense e tirar pontos da Chapecoense do campeonato já é um pecado, o que você acha de roubar a Chapecoense? Eu não assisti o jogo, que roubaram? Olha, o Sérgio Louco, pode colocar talvez o primeiro gol do São Paulo. Gols impedidos, né? Gato. Impedido, eu não vou falar nada. Atrás da bola. Domênico Gato, analisa o lance e tire as suas conclusões. Imagina. Gol legal, velho. Deixa o Domênico aí que é isento. Eu espero que ele seja. Sérgio Louco, põe aí, Louco. O Sérgio Louco vai procurar e vai colocar. Na questão do primeiro gol do São Paulo, eu sinceramente, na hora, eu falei assim, peraí, deixa ver tudo de novo pra ver se foi falta, se não foi. Falta não foi. O goleiro foi pra cima. Quem subiu foi o Hernanes. O Hernanes sobe reto ali no lugar dele. O goleiro vai ao encontro do Hernanes. Beleza. Aí fica, eu juro pra você, eu não sei dizer, aqui, se foi o goleiro que jogou a bola para trás, você bateu na cabeça do Hernanes. É muito complicada a imagem. Sabe por que eu acho que foi o goleiro? Vocês podem ver, é difícil. Foi o goleiro, porque assim, ó, o Hernanes ele tá de Mas costas. Na dúvida, a próxima Chapecoense que é a coitadinha, velho. Então? Não, mas... Aliás, esse Jandrei é um safado, porque minutos antes... Hein? O Jandrei, goleiro da Chapecoense. Minutos antes ele já tinha caído, forjado uma contusão. Uma falta. E o árbitro que tava atrás do gol falou para ele levantar que não tinha sido nada. Daqui a pouco vai passar. Mas assim, se a gente brincasse de busca-pé, quem que é mais safado? O RG ou o Jandrei? Ah, o RG, pelo histórico, pelo contexto, mas todo o RG. Não foi comparando. Não foi falta, não, hein? Esse lance não, aí, tá vendo? Não foi falta. O RG que é um cara imparcial, ao contrário do Mano. Foi falta, mas lance do goleiro não foi falta, não, cara. O primeiro cês gol. Vocês estão sendo coagidos, RG. Muito, hein? Não, eu achei que foi impedido o gol, Mano. É o Jandrei que dá um tapa na bola. Tô falando da falta. Não. São duas questões. Um se foi falta, a outra se estava impedido. Pode RG, você pode escolher os dois lances aí para invalidar o gol dos caras. Não, o impedimento ou a falta no goleiro. Sua aí, o impedido deu a impressão que estava. Tá certo. Mas é isso aí. Só seria impedimento se a bola tivesse batido na cabeça do Hernanes e ido pro Gilberto. Mas no caso, Marcão, foi o goleiro da Chapecoense. O Gilberto era o último homem, cara. Ele tava na frente até do goleiro. Tudo bem, ô Vieira, mas foi um passe do goleiro pra ele. Mas se foi o goleiro que jogou, não é impedimento. Não é. Ô Vieira, você aprendeu futebol hoje? Meu Deus, mas eu achei impedimento, cara. Tá imitando o Mota, né? Não é possível. Mas se foi o goleiro ou foi o Hernanes? Eu achei que foi o Hernanes. Ah, aí, se foi o Hernanes, aí seria impedimento. Aí é outra história. É. A bola, o certo dessa bola era o Jandrei sair nela de soco pra poder ganhar. Engraçado, o Palmeiras, vocês vão ver o Palmeiras contra o Vitória, o gol aos 45, acho que foi o do Palmeiras lá, seria 3-2. O cara anulou o gol do Palmeiras, mas a bola bateu no defensor do Vitória e aí ele anulou. Deixa eu ver, eu não vi ainda, vamos ver. Daqui a pouco vai passar. Aliás, vai passar, você tá lá no 97fm.com.br, Estúdio ao Vivo, é isso? Aliás, dá o parabéns, né? Como São Paulo tem jogadores honestos, jogadores sinceros. Eu agora, Guilherme. Eu vou te falar, é o time mais honesto do Brasil. Com certeza. É o time mais honesto do Brasil. Aonde? O Jô podia aprender um pouquinho, podia aprender um pouco com o Marcos Guilherme. O repórter fez o Marcos Guilherme. Se o Jô fosse honesto, ele falaria que não foi pênalti naquele lance ele lá do Palmeiras. Honesto. Então, Domênico, ali foi. E o Dracena não fez nada nele. Ali foi pênalti. Foi mais pênalti do Dracena em cima do Jô do que do Marcos Guilherme em cima do Apodi. Foi. Porra! O mano quer enxergar coisas que não existem. É verdade. Como não? É verdade. Mas próxima parada é o Vasco. Aliás, olha o gol. Olha lá, ainda faz pênalti no Hernanes, que ele vai com o joelho no Hernanes. Olha lá, presta atenção, Domênico. Olha a cabeça do Hernanes. Olha a mão do goleiro virando. Olha lá, ó. Ô, Sérgio, você quebra as pernas assim. A mão do goleiro, ele vai virar pra trás e jogar a bola. Você viu? Foi o goleiro que jogou a bola. Foi o goleiro, sim. Olha aí, o goleiro. Peraí, vocês estão tentando pressionar o Domênico. Ele tá vendo o lance, ele não é cego. Então veja, Domênico, veja com seus olhos. Pera aí, agora vocês coagiram o Domênico. Imagina. Não. Todo mundo sabe que o Domênico, de vez em quando, quando ele é pressionado, ele pipoca. Olha lá, olha aqui, ó. É, impedimento não tem. Não tem. Você acha que foi o goleiro que jogou ou foi o Hernandes? Olha lá, olha lá. Ó. Não. Peraí. É o próximo lance, ó. Próximo, ó. Virando. Escapou da mão dele. Foi nada. Escapou da mão dele. Não tem impedimento. Impedimento não tem. Não tem. A minha dúvida é falta ou não, mas acho que também... Mas veja que o Hernanes, ele sobe e quem vai pra cima do Hernanes é o goleiro. Não teve falta. Mas você vendo assim, parecia que era o Hernanes. Foi o goleiro. Desse ângulo, o goleiro joga. Como eu sou um cara realmente imparcial, vou dizer que você vai ficar sozinho nessa. Você vai pipocar, você foi coagido. Eu tô vendo o lance, eu não tô conseguindo ver nada aí que você tá vendo. Chupa, mano, seu anjo. Não foi nada. Você foi coagido aí pelo meu irmão e pelo Sombra, mano. Em relação ao jogo... Todo mundo sabe que você é pipocar. Esse mano é malandro. Não foi nada. Eu só tenho algo a dizer. O primeiro tempo... Foi nada, o gol foi legítimo. O São Paulo foi... Não entrou com aquela vibe que costuma entrar. E eu não teria entrado com o Shailon. Não teria entrado. Ah, você tá falando porque... Comentarista de resultado, não. É assim, ontem não pude fazer o programa, mas... eu aqui internamente, eu costumo comentar, meu, pra função do Cueva, não pode ser o Shailon. Se ele é mais lento, né? Um jogador que cadencia mais o jogo. É um jogador cadenciador, você entendeu? Mas quem teria que entrar ontem no lugar? Então, teriam outras opções. Assim, tem Lucas Fernandes, você tem o Tomás, ou o próprio Shailon, mas assim, e o Michael Suell. Mas assim, o que acontece? O Lucas Fernandes, muita gente até no meu Twitter começou a cornetar depois do jogo, falando, porque bibi, não devia ter colocado o Shailon. O Lucas Fernandes, ele teve uma sequência de 7 jogos, não aproveitou, não foi bem. O Shailon, cara, em alguns jogos aí o São Paulo, quando precisou, ele tem entrado, não tem demonstrado um grande futebol, mas na visão do Dorival ele tava merecendo já uma... Tá sendo muito bonzinho, né? Mas é assim, tem demonstrado futebol nenhum. Então, mas o Shailon ainda é um moleque, né? Claro. Então a gente tem que levar em consideração... Não compromete também, né, Marcão? Então, mas a gente tem que levar em consideração que às vezes os jogadores tarimbados, às vezes o cara já tem uma oscilação, você imagina um moleque. Então o que acontece? O Tomás também até agora não vingou. Tinha a opção mais óbvia, que seria o Michael Suell, que é o cara que mais se aproxima do estilo do jogo do Cuervo. É um cara que mais agressivo, mais incisivo, que parte com a bola pra cima. Mas assim, o que acontece? O Michael Suell, no último jogo contra o Atlético Goianiense, não foi nem relacionado pra poder se condicionar melhor fisicamente. Ou seja, se você começa o jogo com o Michael Suell, vamos dizer que ele esteja com 60, 70% da sua capacidade física. Se do primeiro pro segundo tempo, o São Paulo, sei lá, empata ou tá perdendo o jogo no segundo tempo, se você começou com o Michael Suell, no segundo tempo você perde aquele cara. Aos 20, 25 ele tá morto. Você tem que trocar. E aí você não tem um cara pra, de repente, dar uma outra dinâmica pro jogo, cara. Você não tem no banco. Você não vai colocar, sei lá, o Shailon. De repente você deixou o Shailon no banco, Você precisa sacar o Michael Suell no segundo tempo, você vai colocar o Shailon pra dar outra dinâmica? Não tem como, cara. Ele repetiu o time que jogou contra o Atlético Goianiense? Não. Não, na realidade não. Não, porque o Cueva jogou contra o Atlético. É, só o Cueva que tava fora, né? O Cueva eu... Aliás, só o Cueva. Só o Cueva. Aliás, eu vi o RG. Nego chegando no meu Twitter, ele falou assim, por que que ele não escalou o Araruna, o Bufarini no lugar do Araruna, porque tava mal? É o famoso comentarista de resultado, cara. Porque eu não vi. Ninguém quer o Bufarini, né? Ninguém veemente. Aí, de repente, quer porque o outro tá mal. E o Araruna, eu também, na semana passada, eu falei assim, pô, na lateral direita, pelo amor de Deus, Bufarini, Bruno, nunca. Sim. Põe o Araruna. Mas todo mundo. Infelizmente, o Araruna ontem, ele tava com fraldão. É. Sentiu, pressão, pesou. O moleque tremeu. Né? Pressão. Ele pesou. Agora, eu não sei, é por isso que às vezes o Dorival, o Dorival organizou o time, hoje é um time organizado. Sim. Só que eu acho que às vezes ele peca em algumas opções. É, às vezes peca quando um time que sai jogando e às vezes peca nas alterações. Aí, ontem, as alterações, acho que fez o que tinha que fazer mesmo. Vai pra cima, abre o jogo, etc. E, aliás, e tal. Mas eu acho que também só consertou a bobagem. Mas... Então, mas é que tá. As alterações que o Dorival fez no jogo ontem fizeram com que o São Paulo empatasse o jogo, cara. Ele colocou o Gilberto em campo, o Gilberto fez um gol. Colocou o Lucas Fernandes em campo, o Lucas Fernandes cruzou a bola pro gol do Arboleda. E colocou o Michael Suell em campo, que fez uma correria pro lado esquerdo do ataque do São então Paulo. Então ele corrigiu um erro, na tua opinião, que ele tinha cometido? Na realidade, RG, eu não acho que foi um erro a escalação. Ele não vai admitir. Não. Eu tô tentando analisar o contexto. Porque Dorival assim, Dorival na terra e Deus no céu. Não, negativo. Aliás, eu acho que falta um pouco de gratidão de parte da torcida do São Paulo para com o senhor Dorival Júnior. Nossa. Que é um cara... É um profissional, todo mundo fala, o Marcão apaixonado. Não, ele organizou o time. Não, mas assim, eu digo com relação ao seguinte, ô Sombra, a gente tem que ser mais agradecido com relação ao profissional do Dorival Júnior, porque é o seguinte, cara, muitos treinadores aí, inclusive o senhor Cuca, se tivesse no mercado quando o São Paulo estaria precisando lá no Z4, se tivessem feito uma proposta pro Cuca, eu duvido que ele assumiria o São Paulo nessa condição. O time no Z4, sem padrão de jogo, destruído tática e emocionalmente, e com o time praticamente montado no meio do campeonato. E não estamos falando de... Marcão, o Cuca tem muito mais a perder que o Dorival, né? Não, mas aí é que tá. Mas ele assumiria a responsabilidade de treinar? Essa é a questão. Não, então. Mas quem tem mais a perder, né? Não, mas, então, mas aí a questão não é quem tem mais a perder. Eu acho que se você confia no quem seu quem tem mais medo de ser assaltado? Aquele que tem R$1.000 no bolso ou aquele que tem R$10? Não, mas aí é que tá. Mas se você confia no seu taco, você não tem que pensar nisso. Mesmo porque se o Dorival caísse com o São Paulo, ele já caiu com o Vasco aquela vez lá e fecharia a porta de um monte de lugar. Marco, como é que chega numa cara? O Cuca acabou de ser campeão do campeonato. O Cuca acabou de ser campeão brasileiro, né? É. Tinha acabado de ser campeão brasileiro? Por que o cara vai entrar... Voltou de lua de mel. O cara vai entrar numa enrascada dessa de ter que salvar a time? O cara tá pensando mas aí em... Mas aí é que tá, mas eu acho que se já o Dorival confia... não tem o mesmo currículo, né? O Hernanes, cara, ele saiu da China sendo jogador que foi no São Paulo e na Europa e resolveu assumir a responsabilidade. Mas você viu o que ele falou? O quê? Você não leu? Não. O que ele falou? O Hernanes falou assim, mas pensei bem, porque se eu fosse... Eu podia manchar a minha história, porque o time podia cair junto com o São Paulo. Podia cair. Aí minha mulher falou assim, não vai, porque amanhã você pode precisar deles. Aí eu pensei bem e fui. Mas independente, eu acho mas que o você... Mas o nego pensou. Então, tudo bem, mas ninguém é obrigado. Assim. Mas ninguém é obrigado a tomar uma decisão sem pensar. Claro. Eu acho que você tem que pensar. Mas a partir do momento que você Por que o Mota não pensa? Coitado do Mota. Ah, vocês não vão ficar falando assim na ausência do Mota aqui não, hein? Quando ele é presente é mais engraçado. Tá envolvido? Não, imagina, bota São Paulo, tem que passar um pano pra ele. Então só pra terminar aí... Recebi agora, desculpa, Marcão, um boletim médico agora do exame do Mota. Morreu. Vão ter que sacrificar mesmo, não vai ter jeito. Que isso? Oi, todo mundo fazendo conta aqui, falando que o RG é a primeira, hein, tá vendo? Tá vendo? E o Mota que foi. E só pra concluir então, eu acho que a torcida do São Paulo tinha que ser mais grata aí e menos... corneteira com relação ao senhor Dorival Júnior por causa desse lance aí, velho. Dorival Júnior assumiu a responsabilidade de livrar o São Paulo da maior vergonha, do maior vexame da história do São Paulo Futebol Clube, cara. Tá dentro do contexto, tá ok, dentro. Mas ele precisa se ajudar um pouquinho, às vezes, dar umas... Eu vou te falar uma coisa, cara. Não importa, também não adianta. Todo técnico é assim. Todo. Às vezes tem uma coisa tão óbvia, cara. Todo técnico é assim. Hoje eu já tava lendo lá que a torcida do Botafogo já começa a dar as suas primeiras vaias ao técnico do Jair Ventura. Todo técnico é assim. Todos eles. Tem uma coisa que é óbvia. No São Paulo era óbvio que o Hernani tinha que jogar avançado e o Jusilei de volante. Óbvio. Mas ele insistiu lá, insistiu. Aí tem que tomar um ferro. Por exemplo, não pode mais o Shailon jogar na função do Cueva. É. Não pode. Não é problema, não é o Shailon. O problema é o característica, é a característica função, né? Do jogador. É. Não é? E aí é uma função mega importante. Agora o São Paulo tem um jogo de 6 pontos. Sim. Contra o Vasco da Gama. Acho que o Luiz Fabiano não joga, né? Acho que não. Sentiu dores. É. De novo? Sentiu... Ah, mas contra o São Paulo tem que sentir dores. Né? Agora, essa próxima rodada vai mostrar muito, mais ou menos, de quem vai pra Libertadores, pelo menos por essa pré. Pode. Porque olha aqui, ó. São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo, na verdade. É. E Bahia e Atlético Mineiro, cara. Sim. Então pode mudar tudo. Ó, isso aí, cara. E Rogério Ceni é o novo técnico do Fortaleza. Fechou, sim, né? Fechou? Fechou. Eu vi aqui um tweet que foi mandado pra mim aqui do André Plihal. E o André Plihal, que é muito amigo de Rogério Ceni, deve ter informação certa, né? Plihal Ceni. Tá certo, Rogério. É, tem um passo atrás pra... Não, amigo, não tá certo não, hein? Ah, mano, mas... O Rogério Ceni hoje tem mais a perder do que a ganhar, hein? É. Mas, mano, é o centenário do Fortaleza, mano. Os caras fizeram de tudo lá. Veja bem, mano. O Rogério, ele escolheu a ideia, escolheu a carreira de treinador, tá certo? Muito bem. Tem que arriscar. Tentou pelo lugar onde ele poderia... Pelo mais fácil. Em tese, mais tranquilidade, não foi nada tranquilo. É. Qual é o outro caminho que existe? Não tem. Mas, ô Sombra, sabe quais são os pontos contrários, cara? Eu acho que o Rogério, ele poderia ter feito isso, talvez numa primeira oportunidade. Se, ao invés de acertar com o São Paulo, ele acerta com o Fortaleza e fala, vamos ver que bicho dá. Seria legal. Agora, cara, diante do que ele fez lá no São Paulo, o Rogério tá em xeque. É, se ele vai mal hoje no Fortaleza, ele cria uma situação ruim pra ele próprio, porque eu acho que acaba ele entrando num eixo que talvez seja meio que irreversível. Se o Rogério fizer um mau trabalho no Fortaleza, que outro grande clube daria uma chance pro Rogério Ceni? Que outro grande clube acertaria com o Rogério Ceni? Então eu acho, Sombra, que ele deveria primeiro deixar baixar um pouco a poeira, volta pra Europa, começa a fazer cursos aí, continua se especializando, volta pro Brasil, pega um time lá, sei lá, uma categoria de base, mostra trabalho, depois aí vai pra um outro clube. Mano, você tem razão. Sabe por que, Sombra? Numa dessa, cara, imagina lá, o Rogério Ceni, primeiro, o Fortaleza, até outro dia, tava na Série C, subiu agora pra Série B. Tava com problemas financeiros. Tava com problemas financeiros, tava com atraso de salário e tudo mais. Parece que corrigiram isso daí. E o Rogério Ceni vindo, tá na cara que terá marketing, terá outros patrocinadores que vão fazer uma composição de salários para que o Rogério não tenha atrasos. Mas será que o Fortaleza vai conseguir honrar com os salários do grupo? Será que o Fortaleza tem hoje uma estrutura que seja boa, tão boa pelo menos quanto a que o São Paulo tinha? É, será que o Fortaleza vai oferecer pro Rogério uma condição de trabalho que o São Paulo ofereceu? É, será que a Série B vai se encaixar no que o Rogério tem hoje de esquema tático e ele não abre mão do... Nossa, mano, mas desse jeito, mano, o Rogério... É melhor ele parar de trabalhar já, hein, mano? Eu entendo. Nem começa. Eu calculo risco, mano, mas eu sei, você tá calculando risco, mas... tudo bem, você tem razão, tudo isso pode acontecer, mas quem tem que saber melhor isso é o cara. Lógico. Mas o Sombra... Isso não é só um cálculo agora, isso era um cálculo que tinha antes de assumir o próprio São Paulo, ou não, o Alê, Alexandre Fonseca, Oliveira, de alguma coisa. Ô, Fonseca, beleza? E quando todos diziam que era uma boa o Rogério pegar o São Paulo, eu disse que não seria, apontei os motivos pelo qual não seria e acabei acertando. Todos atendem pelo Benjamin e pelo Bach, né? O Mota gostaria, meu irmão gostaria. Pra cacete. Muita gente, mano, discordou. Muita gente discordou, mano. Tá, mas eu acho. Boa noite, tudo bem, não? Oi, boa noite. Boa noite, Alexandre. Ouvindo o programa, se não fosse pela ausência do Benjamin. Sim. É o melhor programa que eu já... Em 18 anos, né, que eu tô trabalhando aqui, é o melhor programa da história, disparado, né? Sei se é uma coincidência que o Mota não está. Não, né? Nenhuma. Mas, de qualquer forma, muito conteúdo, muita informação. Ele foi fazer exame, Valer. Ah, foi fazer? Foi. Mas não tem 40 anos ainda? Não. Mas tá fazendo toda semana. Não, então, a gente recebeu um boletim médico agora triste. Só que não fica... Vão ter que sacrificar, viu, Ale? Não fica... Mas não fica animadinho, não, que ele falou que vai investir pesado em você, velho. Isso aí tá fora. Mas nenhum time hoje importante da Série A pensou no Rogério Ceni pro ano que vem. Não. Então, acho que ele tem que acreditar no potencial dele, por isso ele virou treinador, e fazer uma boa campanha com o Fortaleza, e aí começar a entrar no radar de outros clubes importantes. E ele vai pegar o trabalho feito pelo Antônio Carlos Zago. Quer dizer, o Antônio Carlos perdeu a final pro CSA. O CSA foi campeão da Série C. E ele subiu como vice-campeão, né, o Fortaleza. A sorte do Rogério Ceni é que o mentor dele não é o Maurício, que tá no Rio de Janeiro. Se é o mentor, já tinha parado a carreira de comentar. A sorte é o azar, ouvido, vai saber. Se o Rogério tivesse ouvido o que o meu irmão falou, aí ele tinha ligado agora pro presidente do Fortaleza e falou, ó, deixa no gelo essa fita aí. Se existe, eu nem quero começar. Ele não teria pagado o mico que ele pagou no São Paulo, cara. O Rogério Ceni poderia ter esperado um pouco mais. Mas ali ele foi zoião. Na hora que... Então, ele ganhou bem pra isso, né? Ele foi. Ele foi. A questão não é dinheiro, Ale. O Rogério é um cara que durante toda a carreira dele, ele soube. Eu vou trabalhar por amor agora. O contrato que o cara fez, mano. Existem. Então, ele ganhou bem pra isso, né? Ele foi. Ele foi. A questão não é dinheiro, Ale. O Rogério é um cara que durante toda a carreira dele, ele soube. Eu vou trabalhar por amor agora. O contrato que o cara fez, mano. Existem pessoas e pessoas com relação à grana. Me dá um pote de Sazon Ceni... aí que eu vou trabalhar só por não amor. Não é isso, cara. não é isso. Mas o Rogério Ceni, diferente da maior parte dos boleiros aí, é um cara que tem cabeça. Tem. O Rogério Ceni é um cara que sempre fez bons contratos e ele sempre foi muito remunerado. Mas não sei se você sabe que tem uma coisa que é separação. É um cara, viu, seu Alexandre Oliveira? Por mais que ele tenha se separado, Já quebra no meio. O Rogério Ceni é um cara que ele tem investimentos, o Rogério Ceni é um cara que tá tranquilo financeiramente falando. É uma situação que, claro, qualquer um pode passar. Ele tá tão tranquilo que ele abriu mão da multa do São Paulo. Mas você acha que ele tem muito dinheiro? Abriu mão da multa. Ele não quis nem receber. A questão não é abrir mão da multa, Alexandre. Tá no contrato, ele tem que receber. Então, que é lógico que ele quer dinheiro. Você acha que ele quer o quê? Não falei que ele não quer dinheiro. Eu falei, a questão não é totalmente financeira. Tem caras que fazem contratos aí visando só a grana. Não é o caso do Rogério Ceni. Ele não é trouxa. Vejam que coisa. O Fernando Diniz, que teve um relativo, mas muito relativo sucesso. Sim. Mas chegou numa final de campeonato. Eu acho que ele teve sucesso. Hã? Eu acho que ele teve sucesso. Sim, ok. A gente fala aqui, eu me incluo, a gente fala assim, esse time não pode jogar propondo o jogo porque é muito ruim. Falou isso do Botafogo, por exemplo. Todo mundo, O campeão brasileiro em dado momento não podia propor o jogo, porque era limitado. Ele pegou um time absolutamente limitado, tinha mais posse de bola de todo mundo e foi vice-campeão paulista. E não consegue emprego. Verdade. Não consegue emprego. Mas você acha que é por causa do perfil dele? Acho. Desse negócio de toquinho de bola atrás? Lógico. Acho. Goleiro com zagueiro. Acho. Você imagina, cara, o Sidão da vida dando toquinho pro lateral e volta pro Sidão e volta pro lateral. Mas agora vamos... Agora, mano, é o nosso conselheiro, mas agora temos outro conselheiro. Aí. Olha só, amigão. Quer trocar de carro? Então não perca o Pensou... Levou o Nissan. Pensou em 3 anos sem juros? Levou o Nissan. Pensou em parcelas que cabem no seu bolso? Levou o Nissan. Pensou em vender o seu usado com 100% tabela Fipe? Levou o Nissan. E você pode levar o Nissan Kicks SL 2018, agora fabricado no Brasil, com taxa zero em 36 vezes. Isso mesmo, sem nada de juros e com 100% tabela Fipe no seu usado. Ou se você prefere um sedã, o Nissan Versa SV 2018 está com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 499,00. E a Nissan ainda paga 100% da tabela Fipe no seu usado. E aproveite também para conhecer a nova Nissan Frontier. É mais que força. É isso aí, amigão. Passe em uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. E olha, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Ô, mano, meu amigo Luiz Malieri, lá da 4 Blindagem, tá perguntando se você e seu irmão tomam água da mesma... Toma a mesma água, porque brincadeira, loucura que são vocês dois no ar, né? Por quê? Por quê? Por quê? Você pergunta? Por quê? Falar a verdade. Então, a verdade nada mais que a verdade. É que o Marcão a gente consegue controlar, você não consegue mais estar longe. Então fala uma verdade sobre o McDonald's, mano. Opa, com certeza, Sombra, se liga só, hein, rapaziada. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8 cada, hein? Sexta-feira é dia de curtir com os amigos, né? É dia de happy hour no trabalho, a galera se reunindo ali, ficando até um pouquinho mais tarde. E no McDonald's é dia de quarteirão com queijo. Se liga nessa escalação aqui, ó. Pão, uma fatia de queijo, carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles. Tudo isso por apenas R$ 8,00. E para ficar ainda melhor, acompanhe de Mac Fritas e bebida por apenas R$ 19,90, hein, gente? Ah, não dá pra vacilar, né, cara? A melhor forma de se preparar pro final de semana é passando no McDonald's, galera! Clássico do dia, McDonald's! Hoje é dia do quarteirão, hein? Boa! É, hoje é dia do quarteirão. Boa! Muito bem, olha... Eu acho que eu mais gosto depois do Big Mac. Também, também. Não, eu gosto mais do quarteirão depois é demais, do Big Mac. Cara. Invertido. Olha aí, você quer assistir o Estádio 97? Vai lá, youtube.com/radioenergia97 ou facebook.com/energia97fm ou então no nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Daqui a pouco nós declararemos aqui o vencedor da semana do leilão de Natal do Estádio 97. Hoje, né? Bateu o martelo, né? A maior doação em quilos de arroz para instituições beneficentes. Boa! Daqui a pouquinho, tá bom? E também sortearemos um entre todos os lances. Legal, tá? Hein? Você pode participar do Estádio 97 mandando a sua cornetada. O telefone é 943-530-150. 943-530-150. Grave a sua mensagem ao nosso WhatsApp. São os corneteiros do Estádio 97 entrando aqui com a gente em mensagens de áudio, tá bom? Manda lá a sua mensagem. Tudo isso no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. E o oferecimento do Buscapé. Você quer ofertas? Quer ofertas? Oferta. De A a Z, sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. É, velho. Abrindo agora com o Momento Sem Parar. Vamos lá, Momento Sem Parar? Vamos. Três ouvintes na sequência. Vai ser um rapidinho, outro. Rapidinho. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo, né? Não, seu Jeová. Doutor. Eu não me engano, o Aledal tá emprestando. Que isso, Ale? Ele não sabia mais o que fazer. Fez xixi cruzado para o mano ver. Ai, doutor, eu não me engano. O Aledal tá emprestando. Legal essa música, gostei, gostei. Tá emprestando. Não, a gingada é legal, entendeu? Nada a letra, não. Pra tua irmã, letra, tô isso. Agora, uma coisa que ninguém fala, não tá na música, nada, é que quando houve a possibilidade, essa história já não existe mais, né? Existe? Como não existe? Caiu no esquecimento total. Não, não caiu, não caiu. A moça praticamente morreu. Caiu em desuso. Pereceu já. Mas era. Quando aconteceu, que é uma tradição na night, né? Na night. De você fazer um xixizinho cruzado. O senhor mano, o senhor depintor mesmo, esse aí da Barra da Tijuca. Contou, sim. Contou, né? Não, ele forçou a cabeça por baixo da janela. Ele deu uma manjada? Olhando. Manjada dupla. É, pelo contrário. Mas ele veio por baixo pra olhar a bochecha do fofão. Isso. Pelo contrário. Inclusive, eu fui abordado, não tava nem próximo do Domênico Gato. Eu fui abordado por uma pessoa. Que tava com uma cara assim de assustado, parecia que tinha sido estuprado, velho. Essa pessoa chegou gritando assim, falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Falou, pô, tava lá, tipo, apertado, né? A gente tinha terminado de fazer um evento, a gente tava lá em Santo André. Sim. E a pessoa quis usar o banheiro. Aí, eis que. O Ale, tipo, de maneira brusca, empurrou a porta, assim, forçou, assim. Falou, opa, preciso usar o vaso. O cara falou, tô terminando. Ele falou, não tem problema, a gente usa junto. E já sacou que o negócio, isso? Começou a fazer espadinha de mijo. Caramba, velho, começou a fazer espadinha de mijo. Então, cara... Espadinha! É muita segurança. Esse é o seu Alexandre Oliveira, não tava nem próximo. Eu fui em socorro da pessoa que me pediu auxílio. Ô Maurício, ainda bateu um no outro pra fazer tim-tim. Toma vergonha lá. Não, hein? Aí não. O Reginho da cobra não, hein? Ei, Maurício. Tá tomando aquela long neck. Reginho da cobra? Fizeram o selinho de cobra, aí não. Ei, Maurício, ainda bateu. Bate o pescoço da long neck. É muita segurança para a personalidade. Amigo. Quem fala? Sei. É Márcio Luiz Evangelista. Oi, Evangelista. Evangelista. Tamo na área. É freguesaço aí do Energia. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Garantir minha vaga. Boa, garantiu, hein? Então legal, valeu. Não, que é um isso? Abraço, eu quero falar Marcelo. Com o Mano aí, pô. Ah, mano, você quer falar com o Mano? Ih, o Mano hoje tá chato, nossa. Não tô não. Eu tô insuportável. Tá chato, eu fui obrigado a ouvir uma série de bobagens aí durante o campeonato inteiro. Quando eu dizer que ele é campeão, eu entrei no ar pra te ajudar, cara. Aí, ô Marcelo, o negócio é o seguinte, eu fui eu vejo aqui na lista que você já era. Me chamaram de fanfarrão, me chamaram de uma pá de coisas aí, agora estão tendo que engolir o Corinthians campeão. Mas antes de falar do Coringão, ô Márcio, eu queria falar contigo a respeito do Atlético Mineiro. Eu não sei se você acompanhou a partida do Atlético Mineiro ontem, inclusive na saída do gramado, o Luan, o baixinho ali, pagou uma madeira pro Coringão, velho. Falou, pô, o Atlético Mineiro tem uma torcida grande, uma torcida que apoia. É parecida com a do Corinthians. Ô, mano, pagou tem aqui o áudio. Mostrou a bicoleta. Ah, põe o áudio então, Sobra. Põe o áudio aí. Que vergonha. Todo mundo sabe que eu sofro muito quando eu fico de fora. E eu sempre falo pros caras que chegam, né? O Atlético é diferente, o Atlético é intenso, o Atlético é diferente. O Atlético é parecido com o Corinthians, né? Torcida apaixonada, um time aguerrido. Eu sou fã do Romero. Eu sempre falo pros caras, o Romero do Corinthians é um espetáculo de jogador. Esse cara é fã do Romero. E eu me inspiro em estilo de jogador assim. Tá bem, o cara. Guerrido, que luta, e eu sou esse cara. Ah, eu posso falar uma coisa? Você não vai falar nada, você só ouve bacana. Você paga uma madeira aí. Não, fala. Pra quem não acompanha muito o futebol fora de São Paulo, o Luan, ele é chamado pelos torcedores do Galo, né? De menino maluquinho. Menino maluquinho. Quer dizer, ele não ganhou esse apelido à toa. Agora, pra quem acha que o Romero é espetacular, que foi a palavra que ele usou, foi espetacular. Ele se espelha no Romero. Ele justificou o apelido. E ele é melhor que o Romero, né? Ele é um Romero que, lógico que é melhor. De vez em quando joga bola. Mas pra quem quiser falar que o Romero é espetacular, é só pegar o apelido do Luan. Incorporar, por exemplo, Mano Maluquinho. Mano Maluquinho. Eu também vou ser o Márcio Maluquinho, pai. Eu apoio também, mano. Aí, Márcio, isso mostra o recalque do seu Alexandre Oliveira, que agora vai ter que abraçar a ideia do mundo. O Luan, ele foi sincero. Ele deixou o coração dele falar mais alto. Primeiro, ele declamou um amor ao Coringão. Que, aliás, inclusive, todo o estado de Minas Gerais quer jogar no Corinthians, né? Todo estado de Minas Gerais quer jogar no Corinthians. O Thiago Neves outro dia baixou a bicoleta também, mostrou pro Coringão, falou, pô, é um time que eu queria jogar. O Elias falou que gostaria de voltar recentemente numa entrevista que ele deu pro Benji. Ela falou, pô, o Corinthians é um time aí que eu sonho tá jogando ainda. Pô, então, daqui a pouco a gente vai ver o estado de Minas caminhando no acostamento da Fernão Dias rumo a São Paulo pra tentar ficar na frente do Parque São Jorge. Todo mundo de Minas Gerais quer jogar no Corinthians ou quer ser corintiano. É, quando a gente fica naquela beira de Rio, E não é só desse estado não, viu, mano? É do Brasil todo, cara. Vendo o Coringão o jeito que o Coringão cresceu no Campeonato Paulista e no Brasileiro. Todo mundo quer jogar no Corinthians contigo. Verdade, mano. Mas o negócio é o seguinte, ô Marcião, o Luan, por mais que não tenha nada aí de negociações em aberto aí entre Corinthians e Atlético Mineiro com relação a esse jogador, mas é um cara que também me agrada bastante. Ele se ofereceu, ele baixou a blusinha, ele baixou a alça levantou e a mostrou a bicoleta. Mostrou a bicoleta. Ô mano, inclusive, por falar inclusive em mostrar a bicoleta. Ele falou que o time, ele não falou que o Corinthians, ele só não enalteceu o Corinthians. Espera só um pouquinho. Leia as entrelinhas e todas as linhas. Então, eu quando eu ouvi, eu entendi. Que ele falou que o time do Atlético é muito parecido com o Corinthians. É diferente ele falar que o Corinthians é melhor do que o Atlético, que é um grande mas time. Mas ele comparou com a referência, melhor é o time, né, que você joga, não é os outros. Mas o Sombra, ele quis comparar o time do Atlético, que está mal na tabela, com o time do Corinthians, que é primeiro lugar. Diferente. Não perde nada. Não passa pano, Domênico. Eu entendi não isso, passa Dodô. Pano. Quando você faz um paralelo que você compara com alguma coisa, você fala, por exemplo, São Paulo me lembra Nova York. É que você coloca Nova York num grau de superioridade. Não é que você está falando Nova York me lembra São Paulo. Não, é diferente. Você já ouviu alguma entrevista? Eu já tive a oportunidade, o prazer e a honra de entrevistar o Luan. Eu nunca vi. Você já teve? Já tive. Ele é nível mental do Mota. Ele tá no mesmo patamar. Você tá brincando. Não, ninguém é do nível do Mota. Não pode ser. Juro por Deus. Bom, depois do que ele falou do Guerreiro, essa parte do Guerreiro, meu Deus. Romero. Romero. Ele solta várias dessas. Ô, mano. Agora você tá falando aí de picolé. Ele anda com a panela na cabeça. Tá de brincadeira, velho. O mundo do futebol promete agitar, hein? É uma divulgação agora, recente, agora. Opa. Do UOL. Opa, o que acontece? É, sabe aquela goleira americana, a Hope Solo? Sim, maravilhosa. Sim. Então, mandou uns nude, né? Ainda publicarão mais detalhes. Mas segundo publicação agora do UOL, Hope Solo acusa Sepp Blatter de abuso sexual em evento da FIFA. Nossa, a goleira americana acusou o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, de assediá-la durante a premiação da Bola de Ouro de 2013. Ai, ai, ai. Atleta... não era bola de couro, no caso dele? Ou de naftalina, né? Isso. A atleta fez a revelação em uma entrevista ao jornal português Expresso. Mais informações em instantes, segundo o UOL. Eita. Olha... vamos ver, né? Chegou o Zé Blatter lá dando seta pra esquerda, né? Hã? Aquela jeito. É, mas vai saber também qual que foi o assédio. Vai numa saber, dessa, o cara chegou com o celular aberto, assim, mostrando as fotos que vazaram dela, falou, Hope, ok. Medo desses Zés, hein? Zé Maia, Zé Blatter. Cuidado, né? Cuidado. Não, cuidado, Zé Antônio. Os velhos estão tentando atacar todo mundo, né? O Zé Maia não era bem aquilo, né? A mulher era o bagaço dele, né? A maquiadora. Sim. Né? É, mas assim. Aí tomou um fora. Ale, essa questão de abuso, você pode ter um relacionamento com a pessoa. Mas também pode cometer um abuso com a sua própria mulher. É, ou pode acontecer da mulher querer tirar proveito de alguma situação. Também, tem os dois lados da história. Tem tudo. Porque a gente vê... Mas ele assumiu, né, que ele falou aquilo e que deu um tapinha no negócio. É, que nem que o Kevin Spacey, né? Que ele foi abrir o capô do Fusca. Que nem o Kevin Spacey lá, o ator lá acusou. Boa série. Uma coisa dos anos 80. Ele podia chegar e falar assim, desculpa, mas a palavra dele é contra mim, isso jamais existiu. Ele falou assim, não, desculpa se eu fiz isso... Falou que era homossexual. Aí ele ainda falou, aproveitou a deixa e falou assim: é que eu sou homossexual e agora eu vou fazer tratamento. Bom, tirar o foco. Marcião, né? Pois é. Inclusive, tem um vídeo que vazou aí também aí de um apresentador aí que parece um vampiro, parece o Drácula aí também, que é nojento, é ridículo. Mas enfim, Marcião. Coringão, cara, amanhã o Corinthians ele pega o Avaí, cara, na Arena Corinthians, e é um jogo a mais para que o Corinthians possa daqui a pouco levantar a taça do Campeonato Brasileiro em definitivo. E aí, cara, surpreendente a campanha do Coringão nesse ano de 2017? Surpreendente, né? Não esperávamos que fosse todo esse sucesso do Corinthians, né? Independente dele ter dado uma ramelada aí no começo do segundo turno. Mas eu queria falar uma coisa, mas não sei se você vai concordar. Diga. É o seguinte, ó, o Corinthians... No primeiro turno, ele mantinha aquele joguinho. Tocava a bola ali e tal, armava bem a defesa, o meio de campo, e jogava por uma bola. Assim foi vários jogos, nós não conseguíamos ganhar por goleada, né? E eu agradeço muito, nesse segundo turno, a Ponte Preta. Porque a Ponte Preta abriu nossos olhos de novo. Ah, abriu teu olhinho? Depois da temporada, abriu teu olhinho. E fecha aí, Marcelo. Macaquinho abriu seu olho. O time deu aquela melhoradinha. E agora com o Palmeiras foi um caso à parte, entendeu? Já passou dos limites. Fez 3 gols ali, já foi uma goleada, né? E com o Atlético Paranaense também, nós tomamos um sufoquinho. Teve algum momento do jogo. Até jogamos melhor que eles e ganhamos numa bola, um golzinho achado ali. Esse é o jogo do Corinthians. E eu acredito que amanhã, contra o Avaí, será da mesma forma, mano. Márcio, joguinho, se Deus tocando quiser. Bola e 1-0. Lá com o campeonato. Bom, você vai estar lá, você tem que estar às 4 horas da tarde, até 4 horas da tarde, na Rua Tutóia, 77, para você fazer parte da torcida Estádio 97 no Camarote Único, tá bom? E todo dia de clássico no McDonald's. Alta ganhou um par de vouchers da Mac Oferta. Boa. McDonald's. Parabéns. Eu queria deixar uns abraços aqui rapidinho, né? Coisa rápida. Só para os dois pessoal mais. Da antiga do Estádio 97, nós construímos uma grande família, que é a Silvia Hiró, Igor Mendonça... O Alex galera, Barra Mansa e outro pessoal por aí. Falam muito mal da gente lá, valeu, ou não? Oi? Falam muito mal da gente ou não? Nada, pô. A gente faz anos que eu tenho medo, hein? 97, foi um fã que matou o John Lennon. Tenho medo. Silvia Hiró é gente finíssima. Eu tenho medo, muito medo. Opa, o Igor Mendonça também. Igor Mendonça. Só os corintianos aí. Igor Mendonça também, gente finíssima. O evangelista. O Igor quer matar o Otávio. O Marcião. O Igor Mendonça ainda usa cabelo de mulher, ou Marcelo? Não? Usa. Agora ele arrumou cabelo, a mina aí, acho que a mina colocou ele meio nos trilhos, entendeu? Ele tá mais suave agora. Tá certo. Ô, Márcio. Tá bom, Márcio. Só fala, aí, fala rapidinho. Não, e o teu filho tá bem, o Luquinha? O Luquinha vai ser locutor de rádio. Meu Deus, o Lucas sabe, tá ouvindo. Tá ouvindo? Vai ser locutor de rádio. O Luquinha vai ser locutor de rádio. Oi, ô, Sombra, só pedir pra uma pessoa aqui, ela queria dar um oi pro mano, é coisa rápida. Bianca, diga. Não, não, só um minutinho, por favor. Aí, lá vai. Oi, mano. Oi, quem fala? Alô? Oi, a Meire. Meire Evangelista. Tudo bem? Tudo bem, e você? Sou sua fã, viu, fã? Obrigado, viu, querida? Eu já falei pra minha mãe que eu quero... Eu falei pro meu marido que eu quero ir no estádio, na torcida, o dia que você for. Ah, com certeza. O dia a gente marca e a gente vai, tá bom? Eu quero crescer. Com todo respeito, sua noiva. Olha, o mano vai furar os olhos do ouvinte, cara. Vai raspar sua canela aí, Marcelo. Fica ligeiro. Vai raspar a canela do Marcelo? Vai, pô. Fica ligeiro aí, Marcelo. Olha, o mano é o maior fura-olho do programa, hein? Não, mas com respeito. Respeito aos ouvintes. Eu sou fã, é um cara bonito, mas com todo respeito. Valeu, Meire. Agradeço. Você já teve sonhos com o mano? Seja sincera, hein? Pode falar. É a esposa do cara, rapaz. Você já teve alguma coisa assim meio erótica? É, tipo o Fred Krueger. Já! É igual! A mulher do corintiano teve sonhos eróticos com um mano! Eita! Ô, Mauri... Olha, o mano tá envergonhado! Mas e como que foi essa história? Que história é essa? Mas isso vai ficar no sigilo. Não, mas ô Meire, pera. Meire, é o seguinte, o mano, infelizmente, nós não podemos conceder a você. Porque o mano é comprometido. Mas nós temos uma cópia fiel. O Marcão é a cópia fiel. Mas ela quer o mano. Ela quer o mano, velho. E ele adora o casal, Marcão. Casal. Você tem que entender que na Evangelista, o mano tá na lista, entendeu? Ah, entendi. Ô, sensacional. Mas o RG é igual, RG. Eu já vi o cara dormir no sofá, mas eu nunca vi a mulher ter que dormir no sofá por causa de um negócio desse. É, né? Hoje é dia da Meire dormir no sofá. Meire, vai dormir no sofá hoje. Não, mas é com todo respeito. Sim, claro. Eu quero saber como é que você vai explicar pro teu marido. Traindo sonhos com o sonho erótico com o mano, beleza? Você vê o mano como se fosse o Emanuelo. Emanuelo? Eu gosto de todos vocês, sou fã número um do programa, sensacional, tá? Obrigado, viu, Meire? Por exemplo, você quer ver, Meire? Olha que situação que você deixou constrangedora. Dá uma olhada, ó. Diga aí. Você imagina o Evangelista na van amanhã, velho? Ah, esse cara é Evangelista! Aê, pessoal, é Evangelista! O mano tá na sua lista, Evangelista! Mano na sua lista, Evangelista! Um beijo, Meire! Bons sonhos, até mais! Parabéns, mano! Concluindo o matrimônio! Do terceiro andar da Elio! Terceiro andar! Tá mandado! Tá bom, registrado aqui. Pessoal, vai. Valeu, Meire, obrigado, um beijo. Valeu, um beijo! Parabéns, meu mano, que você destruiu mais um matrimônio. Agora, mais um sonho erótico com todo respeito. É um tapa na cara da sociedade com respeito. Ele pode fazer o Evangelista. Eu não entendo essa garota da van. Claro, não. Eu vou aproveitar a oportunidade. O cara fica quieto, não fala nada. Eu não entendi nada disso. Queria mandar. Com certeza. O cara ouve até o Márcio Evangelista, que eu conheço. Mas você quer que ele faça o quê? Porra, se ele não gostou, civilizadamente. É no meio do beijo, né? Só um minuto. Mas só um minuto. Você quer que ele faça o quê? Agora é só um minuto. Calma, fazer Dudu. O quê? O mundo evoluiu, Dudu. Mas você para. Uma forma que fez com um mano, pode fazer com o outro. O Domênico, você vê esse programa. Já deu pra ver que ela não é seletiva. Ele pode discutir, mas não pode passar disso. Você tá lá em casa, você é fã do programa, você liga, tá bom? Você liga, participa e tal. Aí tua mulher fala, preciso falar, eu quero falar. Pode falar. Aí vem, manda um canto o cara no ar lá, que você faz ali? É verdade. Ô, porra. E o que é mais preocupante é que ela não é seletiva. Não, ela já ligou pra Deus. Ela achou que o mano é bonito, ela tá louca pra enfiar a cara no cocô. Então. Nossa, deitada. Agora, o Evangelista, a gente não pode julgar. Às vezes. O chifre tá tapando o ouvido, não dá pra ele. Você é quem faz a curva, né? Queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço pro pessoal lá do Inner, lá que tem um monte de ouvinte. Da onde, Marcão? Inner. Vamos pra mais ouvintes. Vamos lá, os ouvintes traídos e traidores. No 3284-7097. Esse é o momento sem parar, hein? Essa aí sonhou sem parar com o Mano. Olha, o Mano ficou vermelhinho. Marcelo. Sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Olha! Eu acho que o Maurício gosta de rapaz. Esse Mano estranhou demais. Gosta da pena. Eu acho que o Maurício abraçando por trás. Vai, agora! O Arana se levantou. Falou que o Maurício é o seu amor. E o Mano ficou calado, olhando o carinho toda apaixonada. Eu acho que o Maurício não curte mulher. Cerveja que o Mano namora de ré. Nossa, mora de ré. Pergunta pra sua irmã lá. Ah, juiz. Ai, alô. Poxa. Alô? Me fala. Boa noite. Opa, boa noite. Fala. Meu nome é Alexandre Freire. Ô, Freire, abaixa um pouquinho o volume aí, vambora. Ah, Alexandre ali. Freire do que mais? Alexandre Freire, Alexandre Magno Nunes Freire. Magno Nunes Freire. É isso aí. Quantos anos, ô, Ale? 45. RG número 2, sexta-feira chegou, 4.5, rapaz aí, como é que fica? Sexta-feira é aquela coisa, Dodô. O que, que é aquela coisa? Como é que é? Tem que tirar o pé do Freire, entendeu? Vambora! Acelera! Vamos ver a pau! Vambora! Cara do Ale. 9.7! Boa! 9.7! Vamos tirar o pé do Freire? É! E aí? Sacanagem, hein, jogador? O que, que foi a medida do Largo São Francisco? Não, isso é 10. Sempre 10. Antes de você identificar mais da ficha do ouvinte, a respeito desse caso da Hope Solo, o Mário Santana, ele manda aqui. Sabe o que o Joseph Blatter falou pra Hope Solo? Ele sabe o que eu tô falando. Blatter uma pra mim? Ah, essa é boa, hein? Essa é boa. Essa aí boa. Foi boa também. Foi bem. Foi salvou bem. A hora também. Foi bem. O Freire, é Freire, né? É. Isso, qual que é o Freire. Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Moro aqui no Jardim Bonfiglioli. Bonfiglioli. Bonfiglioli. E o time? São Paulo. Amado tricolor paulista. Você ontem achou que o caldo ia entornar? Ah, cara, Sombra, muitos amigos meus ficavam naquele papinho de Libertadores. Eu tava pensando só que a gente tinha que sair lá de baixo, cara. Concordo. Então eu acho que empatou ontem, acho que tava bom. Acho viu, que, seu Marcão? A gente começou o ano muito ruim, cara. Que é o objetivo principal, que aliás. Pedrada que ele deu no Marcão, hein? Não, senhor. Ficou aí, né? Libertadores, estamos na Libertadores, aí, ó. Não, mas eu acho que assim, cara, o sonho da Libertadores ainda é possível, matematicamente ainda é possível, mas o objetivo maior do São Paulo esse ano é escapar da vergonha de ser rebaixado, cara. Olha, na verdade, é que pelo formato hoje de classificação para Libertadores, o São Paulo não estava buscando a Libertadores. O São Paulo não está. Hoje pode até se dizer que busca, mas o São Paulo não estava. Foi levado. A Libertadores é que veio buscar. Foi levado, levado para Libertadores. Porque pode abrir o G9. E se abrir o G9, então é a Libertadores. Aí a Libertadores vem na sua cara, você vai fazer o quê? Como você não vai sonhar com o negócio se ela se coloca... Claro, a sua frente. Claro, o São Paulo, pro nono colocado, só falta um ponto? É o Bahia. Não dá, é possível, como não é? Bahia. Exato, Domingo. É que aí você tem que... Mas aí precisa torcer pro Grêmio ganhar, pro Flamengo ganhar outra, né? Correto, sim. Olha aí, agora, nós temos aí, olha. Você que é o rei dos cálculos aí? Mas, o São Paulo, ele tá em 11º com 44, tá certo? Muito bem. O Vasco é o 8º. Sim, que tem... Tem 48. 4 a mais. Domingo tem confronto direto, lá em Vasco. Pode cair pra um. Pode cair pra um. E ainda falta 4 jogos pra final, depois desse outro. E aí ainda vão faltar 4 jogos. 12 pontos. Então vai dar agora. No G9, o São Paulo tá 1 ponto do G9. Dá, desde que o Grêmio ganhe e o Flamengo ganhe. Exato. Essa parte nós vamos fazer, viu, senhor? Pode confiar. E o Flamengo faz? Não, acho que não. Esse campeonato tem tantos problemas, pra não dizer que é fraco, né? Pra tentar disfarçar o fraco. O Henrique Dourado é artilheiro do campeonato. Sim. Sim. O Romero, segundo muitos animais, é o melhor jogador do time campeão brasileiro. Sim. O time que ganha 3 partidas seguidas e tá da metade para cima vai brigar pelo título. O time que tá na zona do rebaixamento e ganha 3 seguidas vai brigar pela Libertadores. Esse é o campeonato brasileiro. É isso aí que sobrou para nós. É. E aqui é eu não tô. Aí. Não é. Eu só tô fazendo uma constatação. Nada que eu falei aqui. Mas não é um erro. Não sei. Você tava ouvindo o comecinho do programa que eu falei? Vi. Porque não tem que ter tanta vaga pra Libertadores. Esse negócio de pré-Libertadores, desculpa. Isso é uma bobagem. Mas é mesmo, acaba com essa porra de pré-Libertadores, gente. Né, Marcão? Lógica, verdade. Dudu, você coloca times mequetrefes ali na Libertadores que não tem que estar. É a mesma lógica da Copa do Mundo de 2022. Eles não querem saber essa porra futebol. Nem. Eles vão fazer pré-Copa. Então, só não é pré-Copa. Vai ter pré-Copa. Vai ter mais time. Vai aumentar o número de times. É, Domênico. Não, mas é grupo a mais. Não. Uma repescagem pra começar a Copa do Mundo, como se fosse. Vai uma. Quem vai pra repescagem? Quem você quiser. Mas hoje tem. Pera. Mas hoje já tem. Não, não vai antes. Quem mas, não pera, vai pra Copa? Antigo e Barbudo. Não, aqui, ó, Peru e Austrália aí, essa porcaria essa de pré jogo. Já existe. Não. A Itália joga com a Suécia, a um dos dois vai e outro não vai. A Copa vai ter mais participantes. Vão ser só 32, tudo bem, né? Mas a pré já existe pré-Copa. Não, vai ter mais participantes. O Peru vai jogar, não sei, com a Nova Zelândia. Vamos aumentar a Copa, Domingo. Acho que vai pra 48 times. São 40 e porrada de esses 40, mas é grupo. Tem seleção, acho, né? Vai ser Barbados, tá ligado? Ninguém quer saber de futebol, do melhor futebol, do que é melhor. Ah, quer saber de time que pode dar dinheiro. Como era a Copa do Brasil, lembra? É. Olha a quantidade que é a Copa do Brasil, velho. Peraí, mas você deixa a Copa do Brasil pior. Não é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro já teve mais de 70 times. Sim, também. Teve uma época que teve mais de 70. Parece a Copa São Paulo de Júnior, né? É verdade. Mas o Alexandre... Mas ô, Sombra, eu queria te perguntar antes de você falar com o Alexandre rápido. Qual que é a conta para... O primeiro fora é o Vitória com 38. O desempenho do Vitória é 38%. Então, se você pegar 114... que é o total de pontos que um clube pode fazer no torneio, tá? 114 vezes 38%, o número é 44. Então São Paulo tá livre. Projeção hoje é 44, tá? Já então não... São Paulo estaria livre, mas o Sport, por exemplo, que é o primeiro da zona, ele tem mais 5 jogos, certo? 5 jogos? É. Sim. Então ele pode fazer mais 15 pontos. Pode chegar ele 50... ainda pode chegar em 51. Ainda é que, pode. É que o Sport tem uma vitória nas últimas 16 rodadas. Nossa. Uma vitória só em 16 jogos? 16 rodadas. Então é pouco provável. A Ponte pode chegar em 50. Não, o Avaí pode chegar em 50. Já foram também. Só que assim, entenda, para eles fazerem 50, eles teriam que ter 100% de aproveitamento. Um deve jogar com o outro também, não é? Primeiro, joga com outro. O primeiro colocado do campeonato, que é o Corinthians, tem 66% de aproveitamento. É muito... Vamos supor que esses times aí vão fazer dos próximos jogos 66% de aproveitamento, que é do líder. Vão somar mais 10 pontos no máximo. No máximo. 45. Caso do Sport, E não vai ter esse aproveitamento, não dá pra ter. Não, eu acho que é de Chapecoense pra baixo, cara, acabou. Vocês acham que a Chapecoense ainda cai? Não, não cai, Chapecoense não cai. Não, eu acho que não, mas ela tem que ficar ligada. Mas então é o Coritiba pra baixo? Eu acho que vai cair esses que já estão nos últimos lugares aí. É, eu também acho. Mas o Alexandre... Vitória, não sei não, hein. E o Coritiba? O Coritiba... Eu acho que não cai o Coritiba, não. Tem 39 mais. E recebe a Ponte Preta agora. Jogou 6 pontos, hein. Ô, Alexandre. Oi. Obviamente aí que o resultado do empate ontem do jogo não foi o que a gente estava esperando, mesmo porque o São Paulo agora faz dois jogos fora, contra o Vasco e Grêmio, né? Então, sim. Mas assim, se tem alguma coisa positiva nesse jogo de ontem aí, cara, foi a capacidade do time de ter, né, conseguido buscar pelo menos um empate. E se ganhar do Vasco, iguala o número de vitórias do Vasco. Sim. Mas eu acho que a gente deu azar ontem, viu, cara? Perdeu gol também, né, cara? Se o Marcos Guilherme tá no... num dia legal, ele já abria 2-0 ali e seria outro jogo. A gente não deu um pouco de sorte, o time entrou um pouco sonolento. E aí deu sorte, que o Reinaldo é brincadeira, né, cara? O cara quando joga contra a gente é sacanagem, né? Quer mostrar serviço, cara, foi... né, cara? Mas o campeonato dele é bom. É o jogo do ódio, né? Meu, o cara acertou um cruzamento lá que é brincadeira. Jogo da vingança. Mas o Alexandre, eu vou te falar, cara. Inteiro, ele seria titular no São Paulo. O Reinaldo hoje, ele é jogador de São Paulo. Ele está emprestado lá para Chapecoense, mas ainda pertence ao São Paulo. Como é que fica, talvez, aí a volta dele? Porque, na boa, ontem ele pegava na bola, a torcida vaiava o cara. Não tem cabeça pra voltar, cara? É complicado. Mas não é porque ele, depois do jogo, não, mano, ele deu uma entrevista. Não, imagina. Falou o contrário? Falou que ele voltaria, assim, pro São Paulo e que o sonho dele é reconquistar a torcida do São Paulo. Então, mas não saiu um papo aí durante a semana que ele teria dito que não queria voltar? O Zé Fontinha. O Zé Fontinha me falou que não é que ele não quer voltar, que ele... Tem temor em relação ao relacionamento com a torcida. E ontem já apareceu, né? Não, mas isso quem vai mostrar é o próprio Reinaldo, cara. Se ele vier, fizer 2-3 bons jogos aí, tipo, ninguém vai pegar. Só queria falar sobre um assunto rapidinho. No jogo de ontem, próximo do final, O jogador de São Paulo, que agora eu não lembro, acho que foi o Michael Suell, ele tentou dar um drible pra dentro e a bola pegou no braço do jogador. Foi um chute, na realidade. Ele chutou a bola na mão do cara. Não interessa. Teve três pênaltis ontem, né? Bom, e ok, eu entendo. Se o árbitro não deu o pênalti, eu entendo. Sim. Fala assim, ah, bola na mão ou mão na bola? Não sei. Interpretação. Foi praticamente igual ao lance do Fagner, onde foi marcado o pênalti. Igualzinho, perfeito. Não existe coerência. É o critério, né? É o critério. Ah, mas isso não vai ter mesmo. Agora, aquele lance de ontem, eu, se fosse juiz, eu não daria pênalti. Você entendeu o que eu tô dizendo? Uhum. Porque tá muito perto, né? E o juiz, e no jogo da quarta-feira do Corinthians, eu acho que foi o comentarista de arbitragem, alguém falou assim, ah, o Fagner, ele deveria, acho que foi o Gaciba que falou, o Fagner deveria, naquele momento, ficar com o braço colado ao corpo. Ué, então ontem também deveria ficar com o braço colado ao corpo e marca pênalti. É o lance. Não existe coerência. É o marcador, é o defensor Playmobil. Eles querem que o cara tire o braço. Tira o braço. Vai de boa. Na área, tira o braço, depois você põe de novo. Esse negócio, o braço aberto, muitas vezes, é pra você ter o seu próprio equilíbrio. Claro, é lógico. Esse negócio de comentarista de juiz é um absurdo. Porque esses caras aí que comentam hoje... Os juízes são um absurdo. Então, esses caras que comentam hoje... Eles foram também ruins pra cacete. É claro. O Garcia era ruim. O outro lá, o Salvio. Isso é ruim pra caramba. O Salvio Corinthians. É. O Simon. Paulo o Oliveira Simon, que tá, lá. Que é, trabalha com o mano lá, o Simon. Paulo César é ruim de Oliveira, pra cacete também. Pelo amor de Fica Deus, tudo ruim. Cara. Aí vem falar do outro. Não é ruim não, mas peraí. Eu acho que é. É ruim, ruim do mesmo jeito. Errou pra cacete. Errou com o Palmeiras, errou com um monte de time. Então, mas, assim, ô Domênico, acontece, erro de arbitragem vai acontecer sempre. Ruim, que, ruim, as ruim. Pessoas, ó, mas na boa, as pessoas também caminham contra, cara. Você pega ali, por exemplo, hoje a tecnologia tá aí pra auxiliar o árbitro. Ninguém usa. A CBF já tá autorizada a usar há muito tempo, não usam. Aliás, aí a CBF vem com aquele hoje papo, teve no jogo do Brasil, né, Dudu? Eu ia vir, mano, mas... até ia te perguntar o que vocês acharam do lance do pênalti que o Brasil teve contra o Japão hoje, vocês viram não? Não, eu não vi. Então, assim, Sombra. Aconteceu um lance na área, que o cara puxou o jogador do Brasil e jogou ele no chão, mas jogou mesmo. Tá. E o juiz tava dando a sequência, quando os caras reclamaram, parou, e ele foi no canto. Sim. Bem legal esse lance. Ele foi sozinho, sem ninguém, jogador nenhum. Resolveu, foi lá na televisão, cara. Assistiu, olhou, foi lá, pênalti. Então veja bem, aquela história que diziam que só o árbitro de campo é que pode solicitar o vídeo, é uma mentira. Já é mentira. O juiz... falou, quero ver. O árbitro de vídeo avisou o árbitro de campo. E aí o árbitro de campo foi lá, correu, olhou. Ah, eu... Tem a televisãozinha, né, assim? Sim. É. Ficou assistindo ninguém em cima dele. Domênico, eu acho... O árbitro achei legal vídeo, pra caramba isso, eu hein? Acho ótimo. Só precisa ter uma coerência na aplicação. Você vê lá no Sul, lá o River e o Lanús. É. Por que que teve árbitro de vídeo pra um lance e não teve pro outro? É. Ali é sacanagem. Ali, eu concordo com você. Tem que ter dos dois lados. É a mesma história. Tem que ter coerência nas senão coisas. Senão não dá. E precisa saber como aplicar no momento do jogo. Precisa ter uma situação no momento do jogo para que não fique todo mundo falando, ué, o que aconteceu? É. Né? Precisa, acho que, ter alguma coisa que informe, né? Eu não sei o que aconteceu, mas ele para. Ah, você percebe que ele manda parar. Não, mas para o lance. Pessoal da FIFA tinha que ligar lá nos Estados Unidos, falar com qualquer um lá da NFL, NBA. Eles vão dar uma boa ideia. Ah, com certeza. Porque tem uma coisa assim, ó, vamos supor. Com certeza. Hoje poderia ter acontecido no jogo do Brasil. Não, aconteceu, né? Caiu... Não, você não o Dudu. Ah, tá. Desculpa, tá parecendo minha esposa. Não, porque eu pensei que você ia falar da televisão. Não, então, daí... Mas ela acerta? Não, daí que eu mudo, que ela... Normalmente ela acerta, mas daí eu mudo a fala. Você muda aí. Aí que aconteceu. Você vai mudar agora não, né? Não, vou falar. Então, tá. Saiu o lance na área lá do Brasil, que depois foi pênalti, né? Tá. Daí o lance seguiu. Podia... deveria ser um contra-ataque pro Japão. Vamos supor que a comunicação do árbitro de vídeo para o árbitro principal, ela demore um pouco. Delay. Até o árbitro de vídeo às vezes tem dúvida. Sim. Ele vê de novo. E os caras estão vindo no contra-ataque, tá bom? Aí o Japão, por exemplo... Faz o gol. Tá na boca para fazer o gol ou faz o gol. E o cara chega a concluir... Daí a orientação é para parar o lance. Ó, se o árbitro de vídeo apitou lá, você para o lance. Vamos supor que não fosse nada. E o árbitro de vídeo errou. Não foi pênalti, não foi falta, não foi nada. O cara para uma chance clara ou... De gol. Tira o gol pra falar que não foi nada. Mas eu acho mais justo, Alê. Aí você seguiu o lance, depois você avalia, pô. Mas não é o que manda a regra. Mas Alê, tudo qual bem. É a regra? A regra é parar. Para, vamos ver, depois bola... Mas Alê, eu acho justo, então vamos supor, saiu o gol do Japão no contra-ataque, tá bom? Ah, o árbitro de vídeo falou que foi lá atrás. Eu acho justo que seja anulado o gol e que volte lá atrás. Você sabe por quê? Porque a bem da verdade, se foi pênalti não mesmo, saiu o gol do Jovão. Aquele lance não devia estar acontecendo. Aquele lance não deveria nunca ter acontecido. Não foi pênalti. Isso aí. A minha dúvida é essa. Aí o gol valida. Então, mas ele para antes. Mas ele parou antes. A orientação é pra parar antes. Aí, entendo, talvez. Entendi. Entendeu? Sai um contra-ataque 3 contra 1. Os caras estão na boca pra fazer. Então tem que deixar correr. A hora que a bola saiu, não aí é vai essa, lá olhar. Não é essa a orientação. Mas teria que ser essa pra não poder prejudicar. Pra poder não ter entendeu? Problema. Senão, não tem, senão você não resolve isso. Eu entendo, mas eu, de certa forma, ainda prefiro a parar na hora. Parar o lance. Não, que é o certo é você fazer o justo, não é isso? Então o certo é você não cometer nenhuma injustiça no jogo. Porque lá em cima... Só que aí você pode estar cometendo uma injustiça com outro time. Lá em cima você pode estar cometendo uma sacanagem, entendeu? Pô, não, tá vou, deixar, não vou deixar o cara agora fazer o gol. Agora eu pensava que esse tipo de lance não ia ter árbitro de vídeo. Mas... Porque é uma questão interpretativa, a falta é interpretativa. É por isso que ele, o árbitro vai lá ver, né? É que foi um puxão escandaloso. Eu acho que eles ainda vão ter que afinar isso aí, mas não? Verdade, verdade. Mas... Acho que é por aí. Acho que ainda não, tem que certeza, chegar num consenso aí. Eu acho que ainda vai acabar sendo igual no basquete. O técnico vai pedir, entendeu? Mas, quando ele tiver dúvida, aí eles vão parar. Mas tem direito a quantos, por exemplo? Não, aí tem que disciplinar. O técnico ou o capitão do time. Só que contra o River Plate, pedidos. O Galhardo pediu umas 10 vezes. Mas não é assim. Mas ainda não é assim. Sim. Pode acontecer, entendeu? Que nem no vôlei, por exemplo. O cara tem o desafio, se ele pedir e não for ele perde um desafio. Eu acho que vai chegar válido. Nessa. Acho mais válido. É, o problema ou é o seguinte, técnico ou o capitão. Você tem 4 lances, pode acontecer. Tem 4 lances com dúvida no primeiro tempo. Aí pode ser que o... Você gasta o teu azar seu. Mas eu discordo. Eu discordo isso aí. Eu discordo. Você tá todo discordador hoje, né? Não é, sabe por quê? Porque um jogo de futebol, ele pode ter muitas dúvidas na mesma partida. Como é que você vai... Ah, não posso mais porque eu perdi já meus direitos. Ué. Porra, essa. O direito tem que existir o certo. Ah, não, mas aí vai... O certo é o certo. Você já pensou, meu? Se você tá pondo a televisão... Pera só um minuto. Pra acabar com erro, é pra acabar com erro. Ô, e não... Ah, você tem 3 chances de... Você botou pimenta no debate. E se você fizer, mas por exemplo... Mas é lógico. Ou você acaba com o roubo... Perspicaz. Ou você não acaba. A tréplica de Alê Oliveira. A tréplica de Alê Oliveira. Concordo com você. Mas e se você fizer, então? Você dá um desafio pro treinador por tempo... E o resto fica na mão do juiz e no juiz de vídeo. Tudo bem, mas aí você diminui porque pelo menos tem a televisão lá com o juiz. Entendeu? Porque daí você. Se o juiz não. Se o juiz fala. Se o juiz deixa passar batido, é isso? É. Porque você tem. Porque esse negócio do juiz tem uma. Do treinador pedir o desafio. Tem uma coisa também. Você tem alguma dúvida se o time tá ganhando e não tem um lance que ele tenha. Ele vai pedir pra parar o jogo, pra dar uma esfriada no jogo? Não. Ele vai pedir. Por isso que ele não pode, pra não perder o desafio dele. Bom, mas eu acho que. Ô, Alexandre. Você provavelmente não quer falar de árbitro de vídeo, você quer falar do São Paulo, né? E você discou, você digitou os botões aí o tempão. Fala do São Paulo, Alexandre. Chora. Ah, na verdade, há mais de 10 anos que eu tento ligar, né? Primeira vez que eu consigo. Pô, parabéns. Tá vendo? Legal. Aí, ó. Opa. Foi legal. Ô, Alexandre, o que você achou? Deixa ele falar, calma. Eu tô falando que ele vai falar, aí lá vem o Vieira. Aí ia fazer uma pergunta. Um mastodonte atropelando o cara. Tá parecendo Mota, velho. Ia fazer uma pergunta mais eficaz. Eu preciso até fazer uma meia-culpa no ar aqui, se você me permite. Sim. Porque há 10 anos que eu tento ligar, cara. Puta, eu nunca gostei do Mano, né, cara? Eu não gostava do Mano. A gente também não. Aí eu não conseguia ligar, né, cara? Aí um dia eu fui aí na rádio assistir o programa ao vivo. Talvez vocês até se lembrem que na época a editora que eu trabalho estava lançando uma videoteca de filmes. E eu levei filme pra todo mundo aí. Levei uns 5 filmes pra cada um de vocês. Né? Ah, eu lembro. Aí eu conheci o Mano na rádio. Mano, o cara é gente fina demais, cara. Ah, mas ele fez aquele negocinho pro você. Você jogou o livro pela capa, né? Tá vendo? Mas não, é sempre assim, RG, tá vendo? Não, ele é muito... Você aí, chegou tá a ter a mesma impressão da última ouvinte, a Meire Evangelista, agora há pouco? Não, mas o Alexandre agora ele tá arrependido, tá vendo? Você se arrependeu. Inclusive ele não conseguia ligar, viu, Ale? Era castigo divino isso daí. Não, você sabe, ó. Não, aí eu vi que o Mano é um pouquinho de personagem também, cara. Sim. Eu botei na rádio, mas duas vezes, pô, tirei foto com todos vocês, conheci todos vocês são fantásticos, o Mano é nota 10, cara. O Ale. Então, eu passei a ser fã dele depois do dia que eu fui aí, falei, pô, o Mano é... E agora tem o Mano em dobro, né? É. Agradeço. O Ale, eu tinha essa mesma impressão, porque eu sempre fui ouvinte, / participante, né, / mentor do estádio, já há 18 anos, né? Eu conheço você também, Ale, lá do Banespa, cara, você também é nota 10, velho. Ah! Ah, mas... é velho aí. Você joga lá no Sub-Óbito? Caramba, Banespa, agora você foi longe, véio. Hein, velho. Você é do Sub-Óbito? Eu conheci também o Alê no Bamerindos, velho. É. Agora, o que acontece, Alê? Eu também tinha essa impressão do Mano. Quando eu ouvia o estádio, falei, pô, Mano... Você vê, né, como uma mala sem alça, agora né? Agora eu tenho certeza. É, estrelão, né? Agora que você vai pro Rio, ele nem olha pra tua cara, Alexandre, né? Alexandre, nunca foi lá. Alexandre, desse seu palpite, então, pra São Paulo e Vasco. É Vasco e São Paulo. Pode falar também, ô Sombra? Pode. Pode. Porque eu fui viajar também, disputar um campeonato mundial lá na Armênia. Aí eu pedi pro Benja fazer um vídeo, ele mandou um vídeo pra gente aí do estádio. Mandou um salve pra todo mundo. Foi, pô, caro? Gente fina demais. Foi caro. Mas mundial do que você foi disputar? Não, foi Habibidas. Nada, cara. Nem eu pensei que ia ser tão fácil. Eu pedi, na outra semana ele já mandou um abraço. Pô, vocês são demais, cara. É, mas era mundial do que você foi disputar? São nota 10, velho. De kibe e esfirra. Qual que era o mundial? Modalidade do que? Era futsal? Futsal, é. Sou técnico de futsal masculino, feminino e infantil. Não. É, uma nossa, vez eu pedi também que eu tava indo pra Bahia, ele não fez não, velho. Não fez, né? Ainda veio uma oferta, né? Tipo assim, veio assim, modelo mandou orçamento. Ele mandou o número da conta e falou, ó, é tanto por abraço. Vem o orçamento com a conta. Mas ganharam o Mundial lá ou não, Alexandre? Pô, saímos na primeira fase, cara. Pô, você vê como o Benjamin é pé frio aí. Vocês foram até a Armênia pra tomar um cacete, velho. Você foi pedir abraço. Você deu sorte ainda, porque o Benjamin me mandou embora da Hebraica lá, você ainda tá louco. Queimou o Alê lá. É. Ô Alexandre, um abraço pra você, obrigado. Posso mandar um abraço, Sombra? Manda. Mandar um abraço aí pra toda a comunidade armênia aí, que eu sou técnico aí, do pessoal da UGAB, da CAL, do SAMA, da Editora Abril, que eu trabalho lá, todo mundo é fã de vocês lá, escuta vocês direto. O pessoal do meu condomínio aqui do Neo Butantã, pro Marquinho, que tá aqui do meu lado. Brigadão, ó, parabéns, vocês são nota 10, rapaziada. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu. Abraço, muito obrigado. Até a próxima. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Cheiro de arroz queimado, São Paulo rebaixado e o Marcão é um viado. Isso, nossa. Seu negão do lado, tá todo oriçado com o bumbum dilacerado. Ó, vai. E vai, então vem, e se jogar a Série B assim, é lenhar, e vai, e vai, e então vem, e se jogar a Série B assim, é lenha. Vou levar lenha, quer jogar com o CRB, amor, que vem, e se nossa pegar o Guarani, amor, é lenha. Então chupa, rapaz, que não cai porra nenhuma. É então, isso, que imagino, é isso? Eu imagino a cara desse mané agora. É. Ter gastado esse tempo todo pra produzir essa porcaria e hoje ter sido em vão. Trancado dentro do banheiro? Trancado dentro do banheiro? É. Alô? Alô? Quem fala? Richard. Como é que é o nome? Richard. Richard do que, Richard? Miranda Carvalho. Miranda? Miranda Carvalho. Carvalho. Miranda Carvalho. E quantos anos você tem, meu velho? 38. RG é 38 na sexta-feira. Ô! Oh! Os dois lá, o... Quem? Os dois quem? O Batman e o Pinguim, eles tinham o maior Richard, né, velho? Ah, sensacional! Aí o mal tá mirando o Carvalho. Olha! Pô, mas isso aí é todo tá salvando aí, de hora aí. Se eu fosse super-herói, eu não seria jamais o Batman, cara. É? Por quê? Porque sempre que eu saio pro combate, eu nunca vou de capa, velho. Boa! Caramba, errado, Marcão. Você tá errado! Você só joga descalço, Marcão? É importante pra sua proteção. Cuidado. Ô, Marcão, você só joga descalço, Marcão? Judô é sem kimono. Futebol é sem caneleira. Índio, né? Eu acho que você tem que se prevenir sempre, ovelha. Nada que um pai nosso antes não resolva. Ah, não. Cuidado que doença eu... quem faz o exame, filho. É. Ô, mano, olha esse teu irmão, velho. Cuidado com o silicone explode, hein? O RG. É. Tá vendo? Olha o naipe dele aí, viu? É. O maluco fica metendo aí o cavalo de índio, depois vai reclamar da sorte. Exatamente. É, então. Aí desce do cavalo, vai como zorro e volta cai como do tonto. Cavalo, né? É. Não, ele vai igual zorro e volta como tonto. É brincadeira. Crianças, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Use sempre a capa. É isso aí. Ô, velho, e o time? Sobe o Ínico, Domênico. Cudomênico. Cudomênico. Sobe o Ínico, Domênico. Sobe o Ínico, Cudomênico. Soletrino, irmão. Pô, tô falando pelo fone de celular, que tá meio ruim. Tá meio sanduíche-ish, né? Entendi. Ok, mas qual hino? Todo poderoso Timão. Coringão. É o Domênico. Pra cima do Dodô, velho. Ô, Richard. Opa. Ontem o jogador Luan do Atlético Mineiro, mais uma vez, é mais um jogador, inclusive, do cenário nacional, que mostrou a bicoleta pro Coringão. É mais um que deseja jogar no Campeão Brasileiro de 2017. Você gostaria do Luan, menino maluquinho, no Corinthians ou não? É fraco, hein, mano? É fraco. Você acha ruim? É ruim, é ruim. Pô, pra compor elenco, mano, eu acho uma boa, hein, cara? Pra ficar no banco, não sei não, hein, mano? Ah, mano, precisa de elenco aí, mano. Precisa de um substituto pro Romero pro ano que vem, cara. Porque o Romero aí pode ser que saia pro Real Madrid, sei lá. Barcelona, Bayern. Pra trás dele, Pode ser, pode ser. É inclusive um jogador cobiçado aí, jogador de seleção. É um cara que não vai estar na Copa, né? É uma pena, mas poderia estar. Nossa senhora. É prejuízo técnico pra Copa, né? Um festival, hein, Ale? É um bar do que isso aí, Ale? Você sabe que o Romero já jogou salão, né? Mas ele é bom no campo mesmo. Com uma pá e com uma enxada, ajuda no arado. Fala onde ele vai dar uma enterrada ali. Vai dar uma enterrada boa. Fala aí, Richard. Antes de tudo, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa! Garantiu sua vaga na torcida Estádio 97. Você precisa estar até às 16 horas na Rua Tutóia, número 77, tá bom? Firmeza, meu querido. Tamo junto. Meu querido. Daquele jeito, mano. E amanhã, cara, o Coringão consegue vencer aí de maneira tranquila? Amanhã não teremos o Cássio, não teremos o Jô. E aí? Então, amanhã vai ser a goleada do campeonato. 1-0. 1-0 em cima do Avaí, tá bom? Tá ótimo. O Avaí tem complicado em algumas partidas aí. Por mais que o Avaí esteja hoje pra cair, mas o Avaí pega de vez em quando um time grande e atrasa o lado, mano. Você não acha que o Corinthians corre o risco, talvez, de tropeçar como já tropeçou em Atlético Goianiense, em Vitória, Ponte Preta, enfim? Ah, amanhã eu boto o placar favorito. 6-0 e vamos gritar campeão. Também acho, cara, mas e com relação, por exemplo, ao time do Corinthians esse ano aí? Muita gente desacreditou, as pessoas riam, falavam que era a quarta força. Agora estão tendo que calar a boca. O que você tem pra falar pra essa cambada adiante aí? Tá, agora vai ter que aguentar nós, né, irmão? Daquele jeito, né? Mas é a quarta força do segundo turno, né? Quarta força é o fiosco. O segundo turno é a quarta força, velho. Pra vocês aí, infelizmente, né? O campeonato tem dois turnos e os dois tem que ser somados. Mas um dia isso vai mudar, fica tranquilo. Um dia isso vai mudar. Ô, Richard. Ô, mano, sabe o que eu tô lembrando aqui? Fala ali. Que eu que sou um torcedor do Corinthians raiz mesmo, né? Raiz. Sou Nutella que nem você. Eu falo aqui, desde quando, Sono, que eu falo? Antes de acabar o primeiro turno, que o Corinthians é campeão. O que, que o mano falava com aquele discursinho de treinador que ele vê no YouTube lá, aquele curso? Aonde? Aonde? Vamos com calma. Eu coloco a música We Are the Champion aqui desde a quinta rodada, filhão. Não ganhamos nada. Aonde? Eu jogo nesses comédia aí, você é louco. Papá. Agora vem com essa conversinha aí, ó. Aonde, filhão? Ô, Richard, um abraço pra você, Richard. Inclusive, valeu, Richard, rapaziada. Antes da gente finalizar aí a nossa ligação, eu só queria fazer uma pergunta aí com relação aí a uma modalidade que eu contesto bastante, que é esse campeonato de pontos corridos, que eu acho uma grande porcaria. Hoje, Sombra, se nós tivéssemos ali o primeiro contra o oitavo, na classificação atual, nós teríamos Corinthians e Vasco na próxima fase do Campeonato Brasileiro, o Grêmio contra o Flamengo, o Santos contra o Cruzeiro e o Palmeiras contra o Botafogo. Seria muito mais interessante, na minha ótica aí, esses confrontos aí, à volta do mata-mata. Só pra finalizar a ligação aí, ô Richard, o que você prefere? Fala, aí, o mata-mata ou pontos corridos? Ah, pontos corridos eu acho mais justo, mano. Você curte mais? Eu curto mais. Pô, já tá cheio de mata-mata, meu. Chega de mata-mata. Mas eu não gosto, eu acho tosco. Nossa senhora. Eu acho tosco. Chega de mata-mata. Mas eu respeito, claro, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu acho que não é o que tá aparecendo, não. Você não tá. Eu sou raiz, irmão. Você não tá gostando, não. Eu sou raiz. Quem me chamou aí? Que raiz é pra entrar na árvore aí. Raiz é mandioca. Ô, Richard, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu, rapaziada. Um abraço pra vocês aí. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Valeu. Esse foi o momento Sem Parar. Sem Parar sempre preparando novidades, cara. Agora você pode comprar o Sem Parar em displays e totens. Sabia disso? E ó, tem ponto de venda pra todo que é lado. Mais de 1000 pontos de venda. Então, quando você achar um display do Sem Parar em algum comércio, por exemplo, é simples. Você pega a embalagem de Sem Parar, vai no caixa e paga. Aí já o valor pago já vira créditos pra você sair usando. E quando você encontrar os totens do Sem Parar, é igualzinho, é fácil. Você acessa o totem, digita seus dados e os do seu carro. Aí você espera o sistema desbloquear. Pronto, desbloqueia rapidinho. Tá pronto também, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda. Encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Ó, já já o resultado do nosso leilão de Natal do Estádio 97. Leilão das notas musicais. O estádio tem oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. Também dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. O oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. E do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode. Beba com moderação. Dodô, Dodô, vamos falar do Extra, Dodô? Extra, vamos falar do... É, meus amigos, está chegando mais um final de semana. Junto com ele, mais uma rodada do futebol e o Extra Gol vai entrar em campo, hein? Com uma seleção de produtos show de bola. Vai abastecer sua geladeira com a Mistel, a cerveja oficial da Libertadores. Porque todo mundo tem o seu time favorito, né? Agora a Mistel é a favorita de todo brasileiro, assim como o Extra, que é o hipermercado favorito do brasileiro. Vai lá, vai que quando o assunto é economia, o Extra é campeão! Pare de ficar correndo à toa por aí, amigão, vai driblar os preços altos. Vai direto no Extra aproveitar aí os precinhos do Extra Gol, hein? Vai pagar pouco nos refrigerantes, salgadinhos, congelados e todos os produtos. Vai fazer da sua casa o estádio do seu time, mas vai agora, vai pintar mais futebol por aí, vai aproveitar o Extra Gol, vai brindar os bons momentos com a galera, vai economizar, vai no Extra, vai que você pode, mas beba com moderação, corre pro Extra aí. Ô mano, tá fedendo aí. Sim. Pelo lado do Rio a coisa da eleição do Vasco, né mano? Ah, o bicho tá pegando aí, viu, Sombra? Tô vendo matéria aqui aí... do Globo Esporte que... Sim. Sócios que votaram na famosa Urna 7... Dizendo que nunca pagaram nem mensalidade. Nunca nem fora do clube, cara. Mas já começou errado, velho. O Miranda Sobral, ele explicou a respeito dessa situação. Teoricamente, não existe uma irregularidade aí. O fato do cara não ter pago uma mensalidade não quer dizer que ele esteja inadimplente. Se alguém pagar por ele, o que eu acho ridículo também, ele tá apto a votar. Mas é uma fraude. Caso ali, então, mas aí que tá, Sobral. Não chega a ser fraude. Por exemplo, o senhor Eurico Miranda, ele resolve pagar pros caras ali. Ele tá pagando, é legítimo, teoricamente é legítimo, o que eu acho um grande absurdo. Não é ilegal, mas é imoral. É imoral. Tem outros pontos aí também que a matéria aborda, inclusive o pessoal tá levantando uma série de suspeitas, Sombra. E tá na cara que existe alguma coisa errada. Mas não pode, mano. É igual político da dentadura pro cara votar nele. Sócio que não quis se identificar diz que ele sequer assinou o título de sócio. Mas é claro que existe alguma coisa de irregular, também acho. Não, tudo bem, o cara não tem obrigação de pagar, por exemplo, o Vieira, se quiser, pode pagar o meu título de São Paulo, qualquer um pode pagar. Mas pra fechar o título de sócio, eu fui lá, assinei, botei minha assinatura, né? Não, ele pode pagar o seu título, agora no dia da votação não pode, senão é a mesma coisa que na política, o cara vai lá e paga pro cara, dá um pé do chinelo, não pode. Né, que se eu for eleito dá o outro. Dá o chinelo, dá a dentadura, dá chinelo, dá condução. O Saci vai uma vez só. Porra. Vai no segundo. Declarações do, olha mano, diga. Declarações diga. De um sócio, aqui intitulado como sócio X. Sim. Um amigo meu, isso é matéria do Globoesporte.com. Um amigo meu ligado ao Vasco foi até minha casa e pediu para eu ser sócio do Vasco para votar no Eurico Miranda. Isso foi em março desse ano. Nunca fui em São Januário para assinar nada, nunca paguei nada. Já o sócio Y disse o seguinte: eu entrei de sócio no final de 2016. Na lista está que minha adesão foi em dezembro de 2015. Eu, na época, tinha muita vontade de virar sócio, porém não tinha condição para isso. Um amigo me levou até um segurança do Vasco e perguntou se tinha como me colocar no esquema. Esse segurança perguntou se eu queria mesmo e me deu uma ficha para preencher. Jamais paguei um centavo. Rapaz. Gente, não vamos esquecer que há pouco tempo aí, segurança que teve aquela confusão, segurança do Vasco era o cara lá da torcida organizada. Ó, mano, olha, por menos por menos tem nego que vai preso, hein? Porra. Não, mas ô Sombra, eu também acho, cara, que existem aí irregularidades aí dentro desse processo, tá na cara que sim. Mano, mas Miranda. Mas o Eurico Miranda, não, inclusive eu acho que o Eurico Miranda já deu o tempo dele no futebol brasileiro, esse cara tem que vazar, cara, dirigentes desse tipo aí eu acho que fazem mal, cara, independente de ser meu time ou não. É o tipo de dirigente aí que tem que ser extinto do futebol. Mas enfim, com relação aí a esse processo, o Eurico tá até confiante. Ele falou que ele foi eleito nas urnas, que isso deve ser respeitado e tudo mais. Mas tá na cara aí que vão levantar. E se alguém de fato tiver culhão para levantar esse tapete aí, ver a sujeira que tá embaixo e abrir essa caixa de Pandora, vão descobrir uma série de irregularidades e vão caçar aí o mandato do Eurico. Mas até isso acontecer, RG, você sabe muito bem como é que funciona a justiça no Brasil. Dificilmente, né? Dificilmente, se naturalmente na política nós, do dia a dia, a gente já tem sacanagem, você imagina em política de clube, em votação agora, de clube. A justiça é que vai determinar, né, mano? Sim, a justiça, tá na mão dos caras. Bom, então vamos ver agora se a justiça vai fazer justiça, né? Não, aguardemos, inclusive. Ganhou eleição com voto de morto, pô. Não, é brincadeira. Já ganhou eleição com voto de gente que tava morta. Tem que fazer na mesa branca. Ah, e ele já ganhou, ele já foi presidente sem ter ganho a eleição. É, também. Estádio 97. E ô, Domênico. Opa! Só uma informação aí que interessa ao Domênico Gato. A Suécia aí, ó, pela informação aí, obrigado Igor Mendonça, a Suécia fez 1-0 aí contra a Itália na repescagem, hein? Onde é o jogo? Primeiro jogo tá sendo na Suécia, mano. Suécia? E tá sendo 1-0, tá 37 do segundo tempo. Caramba! E o jogo de volta. Será que a Itália fica fora, mano? Na quarta-feira. Olha, Domênico, a situação pra Itália não tá fácil não, viu, cara? Olha, inclusive eu li uma matéria que alguns matemáticos que conhecem muito de estatística. Sim. Eles falaram o seguinte: a chance daquela urna, de acordo com a amostragem que aconteceu nas outras urnas, a chance daquela urna apontar esse número de maneira correta seria de uma probabilidade de você ganhar na loteria. Nossa. A chance dessa urna ter esse número correto é a mesma chance de você ganhar na loteria. Isso é um estudo matemático. A matemática não é interpretar. Nossa, a chance dessa urna ter esse número correto é a mesma chance de você ganhar na loteria. Isso é um estudo matemático. A matemática não é interpretativa. A matemática, ela é exata. Exata. É uma ciência exata. Exata. Então, a chance dessa urna ter números verídicos, segundo a matemática e a estatística, é a mesma de você ganhar na loteria. Mas, gente, não, vamos tão vendo tudo, hein? Tem muito indício. Eu falei ontem. Moro, prende esse aí! Eu falei ontem e vou repetir. Olha, já começou errado. Como é que você bota uma urna 7 pra discutir depois? Não existe isso, porra. Demais, né, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão. E amanhã, triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Também o oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem dá mais? Opa! Leilão de Natal do Estádio 97. Agora vamos anunciar o vencedor do leilão de Natal do Estádio 97. Ó. Da primeira semana. Aliás, Obá, hoje eu já vou abrir o leilão para a próxima semana. Tá bom? Muito bem. Qual era o produto? Como é o leilão de Natal? Leilão de Natal, você vai lá no nosso site, 97fm.com.br, /leilão de Natal. Leilão. Okay? Você vai lá, toda semana a gente tem um produto. Sim. O qual você deve ofertar em quilos ou unidades. O desse primeiro leilão? O dessa leilão, semana, que começou na segunda-feira, era em quilos de arroz. Arroz! O maior lance oferecido pelo ouvinte daria o direito ao dono do lance ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Que rufem os tambores. E entre todos os lances, um seria sorteado, independente do valor, da quantidade. Boa! Você também dá a chance de premiar pessoas que não têm o mesmo poder financeiro daquele que deu o maior lance. Sim. Então, que rufem os tambores! Vamos anunciar o vencedor! Eu acho legal! O maior lance em quilos de arroz! Que serão doados para instituições beneficentes. Legal! Ah, olha aí! Legal! Suspense total, porque o ganhador dessa semana do leilão de Natal foi do Estádio 97, oferecendo um lance de 600 quilos de arroz. Caraca, 600 quilos de arroz? Eu, hein? Quem? O Danilo Carra Rodrigues! Boa, Danilo! É nóis, irmão! Parabéns, Danilo! Danilo! Parabéns! Boa. Boa. Esse é o garra do bem, hein? O Danilo vai ser estreia no ninho. Show. E vamos sortear agora um pelo lance? Bora! Vamos sortear, por favor. Pede legal, pro, hein? Pede pro Sérgio, a Lê Oliveira pôr a mão na bola aí. Ah, ele gosta. Ele gosta. Se é uma coisa que ele sabe, é pôr a mão na bola. Aliás, Sérgio Louco tá vendo aí que tem, nós temos uma bola de acrílico com os lances. Manda aqui, tudo, tudo em papelzinho cortado. Aqui, ó. Aê. Eu tô botando a mão na bola do bar. Mas isso! Precisa depilar, hein? Boa, Sérgio Louco. Atenção. O Ale Oliveira já sorteou. Sim. Atenção. Quem? Quem? Oferecendo 20 quilos de arroz. Oh! Boa! 20 quilos. Boa! O premiado que vai ser estranho no ninho no estádio 97 é o Ariel Soares do Santos. Ariel! Boa, Ariel! Soares do Santos. Vai ser estranho no ninho aqui. Boa. Também. Que beleza! Boa, Ariel! Não é não? Parabéns. Iniciativa, olha, é tudo, cara. Tá aberto mais um leilão já pra semana que vem pra gente fechar na sexta. Não, Motinha, não é cozido não, porra. Atenção. Eu sou louco. E se tem arroz, tem que ter feijão. Verdade. Arroz e feijão, pô. Aberto o leilão do Estádio 97. Vai lá, leilão do Estádio 97, né? No nosso site, 97fm.com.br/leilão. De Natal, leilão de Natal, barra leilão de Natal. Você vai lá, dê o seu lance em quilos de feijão. Boa. E na sexta-feira a gente vai ver quem é o vencedor, que será novamente, que será também estranho no ninho aqui no Estádio 97. E também sortearemos mais um, tá bom? Então os ganhadores de hoje, que serão estranhos no ninho, o Danilo Carra Rodrigues, que deu um lance de 600 quilos de arroz, ganhou pelo maior lance, e o Ariel Soares dos Santos, que doou 20 quilos e ganhou no lance pelo sorteio. Tá bom? Boa. Então tá aberto o lance, pra, o leilão pra semana que vem, em quilos de feijão. Porque se tem arroz, tem que ter feijão, né? Claro. Boa. Sim. Feijão com arroz é bom demais, bom, né? Demais. Nossa, bom. E um ovinho em cima, hein? Feijão marrom ou feijão preto, velho? Marrom. Ou feijão branco? Feijão branco? Carioquinha, marrom, carioquinha. Marrom. Marrom. E você, Ali? Eu acho que o carioquinha também é mais gostoso, é. Bom, bom. Carioquinha é legal. Bom demais, hein? Arroz, feijão e um ovinho em cima. Negócio de dois ovinhos em cima, né, velho? É bom. Safada. Com bifinho a cavalo. Com bifinho a cavalo é bom. É bom. E pra continuar aqui no clima, que teve um quadro essa semana que todo mundo gostou e a torcida palmeirense pediu demais o replay. Pediu. Acredita! Empréstimos pra time que consegue nada. Ah, tia Leila ficou louca! Faça seu empréstimo consignado e só pague a primeira quando o Davidson fizer um gol! Ou quando o Palmeiras for campeão mundial! Acredita! Empréstimos pra time que consegue nada! E se você for aposentado? Ah, tia Leila continua louca! Se for aposentado e fizer o seu empréstimo agora, você saca o seu dinheiro na hora e bate uma foto com o Zé Roberto, também é aposentado! Acredita! Empréstimos pra time que consegue nada! Ih, não para por aí! Você consegue pegar o seu dinheiro sem fila! Como assim? Contamos com a melhor equipe de lojinha! O Egídio entrega em casa pra você. Acredita! Empréstimos pra time que consegue nada. Acredita é a melhor opção pra eliminar os seus problemas? Com certeza! Se tem alguém que entende de eliminação é a gente. Já é a quarta só esse ano. E pra quem fizer o empréstimo agora? O primeiro que ligar na central agora e fechar contrato ganha uma camisa oficial do Arouca. Como saber se a camisa é original mesmo? É que o Arouca vem dentro da camiseta. Tia Leila ficou louca mesmo. Promoção: atacante pirulão meia boca por 18 milhões. Meia Johan seminovo praticamente não usado. E de brinde leva o Michel Bastos. Acredita! Empréstimos pra time que consegue nada. Aproveita que a tia Leila tá jogando dinheiro no Matos. Ah, é. Pô, vocês falaram de Michel Bastos agora, cara. Você viu sensacional isso aí? Que fim levou? Aproveitar aí, ó, esse quadro é quem fez aí foi o Tetinha, o nosso querido Bernardo Veloso. Tetinha! Parabéns, amanhã, Bernardo. Amanhã ele vai estar fazendo um show lá dentro do Parque São Jorge, no Teatro Omni, lá no Corinthians. Omni! Ele vai estar fazendo a promoção aí, ó, através do Instagram dele, @BernardoVeloso97. Sim. Quem quiser pegar uns VIP aí, é só seguir o Bernardo lá e curtir a última foto dele aí, agora que ele postou aí, beleza? Boa! É a foto dele nu, né? E ô Marcão, a gente tá falando de leilão, mas quem ganha o leilão toda vez é o Domênico, né? Ah, é? Por quê? Que é isso? Que é isso? Leilão, né? Leilão. Leilão. Não, mas o Flamengo ganha a leiloca, não é leiloca. Leilão. Vou falar qual é o leilão que eu tô ganhando. Tem um post aí hoje, Marcão? O que que tá dizendo? O que que tá dizendo hoje o leilão? Brincadeira, vocês dois. Não, depois daquele último que ela mandou. Aliás, os posts da leiloca tem que ser trazidos como se fosse horóscopo. Todo dia. Aliás, hoje o time inteiro do Palmeiras foi lá, né? O treinador, pra fazer a entrevista coletiva, pra tentar se explicar pra torcida e pra dar uma acalmada nos ânimos, porque a torcida organizada do Palmeiras estava prometendo fazer barulho. Vai lá no CT, né, o pessoal? É, eles estão prometendo aí alguma confusão. Falar que não vai ter violência. Confusão? É, falou que não vai ter violência, mas vai ter cobrança. E aí cada um entenda como queira, mas fato é que o time inteiro do Palmeiras, mais o treinador, foram para a entrevista coletiva hoje para tentar amenizar um pouco as coisas e tal. É, a verdade é que o time do Palmeiras tá fazendo vergonha no ano inteiro, né? Mas a torcida não... A torcida, ela deve protestar. Sem violência. Claro. Sem ameaça, sem ameaça, sem violência. Pode fazer o protesto que quiser, desde que não vá partir pra violência. Esse chegar tipo de chegando, coisa, né, Ale? Então, isso aí é que ficou meio que na moda, né? O time tá em crise, vai lá um bando de desocupado, pressiona os caras, tem o aval da direção, porque... Essa é uma outra mudança, né? Abre o portão, né? Porque o Paulo Nobre não tinha diálogo com a torcida organizada do Palmeiras. O Gagliotti tem diálogo com ela. Ele quis ter paz, né? Então vai ter paz. Pode ficar esperando que agora vai ter paz. Paulo Nobre era portão fechado. Fechado, né? Não tinha conversa. Ele quis ter paz, mas agora ele também vai conhecer o inferno. Os caras vão sobrar pra todo mundo, não achando que os caras vão escolher onde vai bater. É só jogador, Não. Torcida do São Paulo mudou com relação a isso. Fez o contrário. Chique, a gente monta comissão. Fez o contrário, né? A gente tem comissão de ilustres. Vai de fraque. A gente tem uns malucos na imprensa, por exemplo, aqueles caras que moram na Barra, viu, Ale? Ah, já vi. Que acha que a torcida e falar funciona. E acha que o fato do time jogar bola é por causa disso. Mas, ô Vieira, o negócio é o seguinte: o jogador precisa parar de mimimi. Porque quando ele decide ser jogador profissional, ele sabe como é que funciona a condição. É aquela parada, tem o ônus e tem o bônus. O bônus é o cara ganhar o dinheiro que eles ganham. O bônus é ele pegar a mulher que ele quer. E o bônus, é ele aí é outro bônus. Mas é o negócio seguinte, o jogador de futebol, ele precisa parar de mimimi. Porque torcedor sempre foi cobrar jogadores, isso daí sempre existiu aqui no futebol brasileiro, é até cultural essa parada. Eu sou contra a agressão, mas ficar falando, porque tem gente que compara a profissão jogador de futebol com a profissão, por exemplo, de médico, de advogado, de pedreiro, de carteiro, tá errado. Jogador de futebol é uma lacuna à parte na sociedade. Se o cara se dedicou pra se tornar um jogador de futebol, ele que arque com isso daí. Tem o ônus e tem o bônus. O ônus é o cara, por exemplo, o médico. Se ele fez uma cirurgia ruim, ele pode sair à noite pra jantar com a mulher dele, que ninguém vai encher o saco do cara. O jogador não pode, irmão. Acontece isso. Mas o advogado, ele perdeu uma causa, o Ale, ele pode sair, por exemplo, com os filhos no parque no domingo, mesmo que ele tenha perdido a causa. O jogador não pode, irmão. Mas, então, mano, você sabe que os caras chegam chegando, né, mano? Não, mas, Vieira, eu sou contra a violência. Cara. Eu sou contra a violência, mas, por exemplo, o Egídio, ele tava saindo ali, primeiro, são duas questões. No aeroporto ali, a chegada do Palmeiras. O Egídio tava saindo ali, um torcedor xingou ele, falou, Egídio, joga a bola, porra, e ele mandou o cara tomar tomate cru. Ele falou que xingou a mãe dele. Então, já vou chegar nesse ponto. Eu acho ridículo, Domênico Gatto, o clube multar o Egídio, porque o Egídio respondeu também uma provocação e fica elas por elas. O clube multar o jogador tá errado, mas tá errado também o Egídio começar, inclusive, jogar pro lado psicológico, falando, ele xingou minha mãe, inclusive, que nem tá aqui mais entre nós. Eu vi a imagem, e em nenhum momento o torcedor fala da mãe do Egídio. É mesmo, em nenhum momento, Domênico. Eu vi a imagem, pelo menos a imagem que eu vi. Mas não dá pra saber, né, mano? Dá, Ale, porque inclusive é uma imagem da ESPN. Os jogadores do Palmeiras estão saindo, mostra lá o Roger Guedes saindo. Acho que foi até o mesmo torcedor que falou com o Egídio. Ele fala com o Roger Guedes. Com o Roger Guedes. Passa o Egídio, ele fala a mesma coisa que ele falou pro Roger Guedes. E o Egídio fala, tomate cru pro cara. Curiosamente, o Egídio não vai jogar contra o Flamengo, que ele foi pra BH resolver problemas. Geralmente é porque é pra aliviar o corpo, estrear a cabeça. Tira do olho do furacão, tira, né? Tira da fita e pronto. Mas olha, você tá errado, viu? Eu não acho legal o torcedor também em aeroporto cobrar jogador. Quer cobrar, cobra na arquibancada, que é o lugar correto. E mandar um abraço pro meu amigo Edu aí, que tá ouvindo o programa aí também. Corinthians, então, em centro de treinamento também não é correto, né? Depende, Sombra, depende do momento. Você acabou de falar que tem que ser na arquibancada? Não, arquibancada é o lugar mais propício, mas... Uma hora ele acha que é legal no aeroporto, outra hora ele não acha que é legal. Não, RG, eu sou a favor do aeroporto, RG, as torcidas invadirem pra fazer festa. Por exemplo, o time tá indo jogar uma final de campeonato, o torcedor ir lá manifestar apoio lá pro torcedor, pros jogadores aí no aeroporto, o apoio dentro do aeroporto eu sou a favor. Maurício... Agora, protestos aí, quebra-quebra, eu sou Maurício, contra. Isso é igual mala preta e mala branca. Se você, se o cara vai no aeroporto fazer festa, ele vai no aeroporto pra fazer o quebra-quebra. Não, porra, depende, é igualzinho. RG, depende. É a mesma coisa. Eu vejo. Não, a pessoa que fala que mala branca e mala preta é igual, eu não concordo. Eu respeito, mas eu não concordo. Mala branca é uma coisa e mala, preta é totalmente coisa, o oposto. Concordo, mano. Totalmente o oposto. Concordo. Respeito sim, claro. Quem aceita preta, aceita a branca. Você achou a opinião. Como você disse, você achou a opinião da região lixo. É, vai. Por exemplo, RG. RG número 2. RG número 2. Vamos lá, vou te colocar um exemplo aqui que eu acho que você vai entender melhor. Pode colocar o exemplo que você quiser. Você não vai mudar a minha opinião. Em casamentos, RG número 2. Eu tenho certeza absoluta que você já pagou um garçom pra ele passar mais vezes na tua mesa. Isso é mala branca. Jamais fiz isso. Já falou, te conheço, RG. Nossa, chamou de corrupto. Se você me conhecesse, então, você jamais usaria esse exemplo comigo. Vou explicar, vamos lá. Pagar um garçom pra falar, ô garçom, dá uma atenção aqui na minha mesa. Dá uma gorjetinha, Vintão, dá vintão pro garçom, ele vai ficar feliz. Domênico Gato, isso seria mala branca. Ele tá fazendo mala o dever dele, mas você pagou um turu a mais pra que ele passe mais vezes na sua mesa. Agora, por exemplo, você praticou uma infração de trânsito. O guarda vai lá pra te multar. Você vai lá e suborna o guarda e fala, pô, não me dá essa multa de uma onça aqui, cinquentão? Isso seria mala preta. Uma coisa é diferente da outra, região número 2. Não adianta você falar que é a mesma coisa. Ô, Maurício, o cara que dá essa grana pro garçom é o mesmo que vai lá dar pro guarda. Para! Discordo. Você tá louco. Eu não sou cagueta, não. Imagina. Eu não sou dedo duro, mas eu já vi num casamento o RG chegando pro garçom, botando no bolso dele e falando, ó, isso aqui é pra você tomar um isquinho. Era pois então, tá vendo? Pedra de gelo era. Bom, e ele fará isso no seu casamento também, Alexandre. Mas olha, você tá vendo disso. Que vida de jogador tem muito ônus, né? Você já vê, é torcedor que vai no CT. Sim. E depois você liga o rádio, o mano tá lá trucidando você. Cara, aí o Domênico, Deus do céu, imagina a tua vida de jogador, vai virar o inferno. Então, cara, deixa eu te dar outras opções legais aqui, ó. Você não vai ser administrador, engenheiro de produção. Por que você vai fazer ciências contábeis? Vai ser engenheiro civil? Você não vai fazer engenharia da computação? Gostou? Gostei. Opções legais, não é? Sim, então, melhor. Agora, se você vai fazer alguma dessas carreiras, preste muita atenção. Não tem que ficar procurando faculdade, não. A faculdade é essa. ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão. A ESEG tem a força do ensino do Grupo Etapa. E a ESEG, atenção, você fala, mas por que a ESEG é bom? É boa, assim, do jeito que você tá falando. Bom. A ESEG... Segundo as avaliações oficiais do MEC, ela teve excelente desempenho. Por exemplo, qual é a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades? A maior nota do Brasil em administração. A ESEG é diferente, ela é melhor, ela é ótima. Então, se você quer fazer engenharia de computação, administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, quantos engenheiros não se formam? Forme-se com decência, com qualidade. Faça ESEG. E o primeiro semestre de 2018 está aí. E as inscrições para o vestibular da ESEG estão abertas. Vai lá. ESEG.edu.br. ESEG.edu.br. Ou você pode usar a sua nota do Enem, tá bom? Oh, ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Beleza? Estádio 97 da Energia 97 FM. Também tem oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah, Buscapé, meus amigos, é o melhor site para você comparar tudo. Você tá afim de receber dicas aí de ofertas nesta Black Friday e ainda concorrer a prêmios de graça? Quem é que não quer prêmio de graça? Todo mundo quer. Então se liga nessa promoção especial que o Buscapé preparou para você. Olha só, você vai acessar agora, tá bom? Buscapé.com.br. Você vai fazer um cadastro lá, tá bom? E esse cadastro aí é grátis, você não paga nada. É um cadastro, vai fazer lá. E você vai concorrer a um super kit com 26 prêmios de A a Z. E mais 5 smartphones. Peraí, eu tenho que entrar agora no site do Buscapé. Você acessa agora, por exemplo, buscapé.com.br. Acessou? Pá, pá, acessou lá, tal. Aí você vai ter um cadastrinho pra você fazer rapidinho. Faz o cadastro grátis, não paga nada e tal. Feito isso, concorre a um super kit com 26 prêmios de A a Z e 5 smartphones. É prêmio pra boné, velho. Se você tá aí, tá boiando aí, cara? Vai lá, olha, é buscapé.com.br. Exatamente. Faz agora a inscrição. E é rapidinho, cadastro rapidinho pra você fazer aí, é de graça, cara. Ó, são prêmios pro alfabeto todo, hein? Por exemplo, vou dar uns exemplos. Sabe dá que um exemplo lá? Aí, Dodô. Quadriciclo. É. Oh, boa. Bacana. É, quadriciclo é legal. Bacana. Boa. Tem Smart TV. Putz. Boa. Hoje em dia todo mundo tem Smart TV. Boa. Sim. É legal, olha só, hein? Uma outra coisa bacana que você vai achar lá, no notebook. Notebook. Notebook, notebook todo mundo tem que ter pra trabalhar. Pra trabalhar, pra você tem em casa também, jogo. Sim. Falando em jogo, sabe o que tem lá? Me lembrei. PlayStation. Poxa, passejado. Agora aqueles caras da mais antiga, sabe assim? A RG vai gostar dessa, RG. Qual que é? Vitrola. Vitrola. Ah, são seus discos. O vinilzinho, Vitrola. Tá na moda agora. Tá voltando o vinil. É, rapaz, vinilzinho. É. Pra aqueles mais modernos, tem aquela câmera super legal, que é a GoPro. Ah. GoPro lá. Molecada curta essa aí. Cara, tem muito mais. Quer participar? Então, ó, acesse agora. Não fica perdendo tempo. Você tá aí de bobeira aí, ó. Sim. Buscapé.com.br. Boa. E faz o cadastro. Ó, o cadastro é grátis, você não paga nada. Aproveita, hein? Mas, ó, é só até o dia 20 de novembro, hein? Boa. Não vai perder essa, tá bom? Boa. Dá um busca no Buscapé, vai, vai! Muito bem, é isso aí. Vamos lá, mais ouvintes no... Ah, tem três cornetadinhas? Bora! Três cornetadas no oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Pô, só dá Mendorato, hein, velho? Caraca, bom, mano. Hein? Olá, menino, sou Amanda, sou de Carapicuíba, sou São Paulina. E eu gostaria que o Mano refletisse um pouco mais sobre o que ele falou do Rogério Ceni. É, nenhum curso sai habilitando ninguém a ser técnico. Para você ser técnico, você tem que praticar. Então, ele sai do curso com conhecimento técnico, não com conhecimento prático. Então, para que ele tenha um êxito no que ele está aprendendo, ele tem que praticar. Então, ele tem que ir para time pequeno. Pega uma vassoura lá. Pega uma vassoura pra recolher meu irmão. Liga pro porteiro lá. Nossa senhora. Liga pro porteiro lá. Uma pai, uma lata que lixo. Recolhe o que restou. Agora vou dar uma deitada nessa coitada agora. O negócio é o seguinte. Domenico Gato, por exemplo. O médico. O médico, tá. Ele não começa a operar. Ele acabou de falar na primeira semana. O treinador é outra profissão. Escuta, agora vem com escuta, médico. O médico. Ah, o médico, ele não consegue, Domenico Gato, operar alguém na primeira semana. Ele não consegue operar alguém no primeiro semestre. Não. Ele não consegue operar alguém no primeiro ano de medicina. Ele vai de fato começar a mexer num corpo. No corpo. Ou em qualquer animal que ele vá mexer. Com o passar do tempo. Mas eles pegam aqueles corpos que são de indigentes. O do Mota é veterinário. Sim, é aqueles corpos que ninguém acha. Aí eles põem na formol, sombra, e faz no começam corpo. A mexer. Ah, começam morto, a mexer depois. Mas depois os caras fazem eles residência passam pros animais lá. E tudo mais. Mas é que tá, sombra. Você precisa de um determinado período. Você precisa de um determinado período de experiência, inclusive teórica, para que você possa lidar com a prática. Então, essa menina foi extremamente infeliz, porque, por exemplo, o Rogério Ceni, ele foi aí um grande jogador, foi, mas ele viu que nesse momento que ele estudou e fez alguns cursos lá fora, não foi o suficiente para que ele pudesse ser um bom treinador. Então, cabe a ele, sim, se especializar um pouco mais. O Zidane, que é o Zidane, começou no Real Madrid B, cidadão. Não começou no Real Madrid A. Agora eu vou falar, agora o Mano contrário. Isso que a menina falou, tem que ir para um time mais fraco. Cidadão, veja o tempo que o Zidane se especializou para começar a trabalhar. O Mano que Zidane, vai para a próxima. Da jumento. Roda. Galera do estádio, beleza? O Joe falando, corintiano do Jardim Celeste. Queria elogiar aí o Vieira pela sua colocação, falando do Fernando Diniz aí, que não daria certo ele colocar o esquema do Aldax com o Sidão no gol. Parabéns, cara. Só queria te lembrar que o goleiro do Aldax era o Sidão. Não, orelha. Bora, burro. Abraço, galera. Mano, você é o cara, velho. Chamou de burro. Chamou de burro. Ele já tinha errado o impedimento que eu tava ouvindo. Vou falar pra essa porta de correr. Engoliu moto, velho. O que eu falei foi o seguinte: ninguém vai querer Sidão tocando pra eles, pra quê? É por isso que o Fernando Diniz não deu certo em lugar nenhum. Nossa. Mas o ouvinte tem razão. Tem razão nenhuma. Vai te catar também. Ah, vamos lá, mais uma cornetada. E aí, galera da Estádio 97. Olha o esqueleto da velha. Esse lance do São Paulo aí foi falta clara. E eu queria saber se esse lance fosse pró-Corinthians. É. Meu Deus, hein? O Dodô Moura Veste tinha perdido mais cabelo. Chupa, nossa, Dodô. Que deitada. Nossa, verdade. O que eu tenho a ver com isso? Tadinho, mas... Iam falar que foi roubado. Eu pediria apenas os ouvintes que não são cegos participassem. É verdade. Espera só um minuto. Se esse lance fosse a favor do Corinthians, eu estaria falando injustamente. Claro. Você vê só, o lance do São Paulo, eu teria tudo, Sombra. Se eu fosse um cara parcial, claro, vim aqui falar, não, Chapecoense, roubaram a Chapecoense. Muito pelo contrário, vim aqui e falei, não foi nada. Mas não foi nada. É, eu da falei, escola Rodrigo Caio. Eu sou imparcial. Caio. Você é da escola sou, Rodrigo Caio. E esse você rapaz... não é da escola do Jô. É, esse rapazinho aí, Guilherme. Esse rapazinho é. Que mandou, foi injusto comigo, essa injusto. É a palavra. Injusto. Foi injusto. Vamos ao último, 23284-7097, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de McDonald's. Clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo X-Burger por apenas R$8, aproveite. Ô produção, tá faltando um pouco pra 5.000, produção. Toca, Asdrubal. Cheiro de arroz queimado, São Paulo rebaixado e o Marcão é um viado. Que é isso? Não dorme seu negão do lado, tá isso, todo oriçado com o bumbum dilacerado. Nossa. E vai, então vem se jogar a Série B assim. É lenha, e vai, então vem e se jogar a Série B assim. Ou leva lenha, quer jogar com o CRB, amor. Perdeu, que vem e se pegar o Guarani, amor. É, só mudar isso. Tem mais, não tem mais. É que nem aquela porcaria daquela que Série isso? B lá que a gente teve que aguentar esses meses todos. Já foi, qual que é? Aquela porcaria daquela Série B. Não lembro, já não lembro mais qual que é. Qual que era a Série B? Não lembro, juro por Deus, não tô lembrando. Já era, perdeu. Qual que era a Série B? Alô? Eu não tô lembrando, eu queria lembrar. Alô, quem é? Inferno. É o Wellington Xavier de Souza. Wellington Xavier de Souza. Wellington Xavier de Souza. Quantos anos, hein? 30. 3.0, RG. Hoje é legal, hein? Sexta, hein? Ah, mas hoje é legal se café vier. Xavier. Ah, se café sim. Xavier. Aí é que tá, olha. Café. Se café vier, é café. Se café vier, Ale. Agora seja justo. Café, Ale. Café. Mas café, Ale. Café é lixo da vida, pô. O que foi, ô Titanic? Ah, isso merece 100, é nota 100. Ah, bom. Tem nota. E olha, hoje tem decreto. Sexta-feira é decreto. Opa, hoje tem decreto. Tá soltada, né? Dá som pra aí, eu quero na torcida do Estádio 97. Opa! Boa! Pegou a última vaga, meu. É, você tem que estar amanhã até as 4 da tarde na Rua Tutóia 77. Ali é um hotel. No térreo tem um bar. Ali o esquenta pro transfer que vai pro estádio do Corinthians, tá bom? Sem chinela, hein? Vai meio vestidinho, passa perfume. Cara, vai como quiser, mano. O corintiano é melhor. Não, não é assim, não. O corintiano pode se sentir em casa, né? Tá exigindo, não vai tipo a ler, não. Eu sei que você é corintiano, etc. Mas põe a sua melhor roupa. Põe a roupinha da missa, pelo menos. É. Mas o Corinthians não vai na missa? Você tá louco? Vai exigindo pra cacete também. É, Corinthians é um novo demônio. Lógico. É a mesma coisa que eu falo pra ele. Vai com a roupa que você vai trabalhar. Nunca vi guardador de carro trabalhar dele. Não é com roupa. Ai, ô Bambi. Negócio é o seguinte, irmão, tudo bem, Wellington? Opa, tudo bem, mano? Como é que tá? Beleza, ó, tudo em ordem. Oi, tudo bem, eu levantei uma outra questão aqui pro nosso último ouvinte, o Richard, a respeito aí do pontos corridos ou mata-mata. Antes de mais nada, qual você prefere? Acho que pontos corridos. É, a galera mudou, hein, mano. Chupa, não, mano. Só eu tô nessa barca sozinho. Lógico, que tá, você devia até parar de falar isso, que tá ficando feio, mano. Não, eu sou um cara raiz, irmão. Ah, raiz. O torcedor raiz, ele gosta do mata-mata. Esse negócio de pontos corridos é coisa pra europeu, mano. O cara raiz é que pega no tronco. Ô, Domênico, chato bagarai. Eu vou te dar uma recada brasileiro. O campeonato brasileiro, ele tá de fato muito chato, justamente por isso também. Inúmeros times aí que viram que não iam conseguir alcançar o Corinthians já largaram mão. Largaram mão. Agora, por exemplo, imagina o Grêmio, que largou mão do Campeonato Brasileiro e mesmo assim é vice-líder. Se vai pro mata-mata, você acha, Vieira, se o Grêmio vai pro mata-mata, que ele ia colocar a equipe reserva pra jogar? Nem a pau. Aí que tá, irmão. O campeonato tá chato, é monótono, justamente por causa dessa porra desses pontos corridos aí. Mas beleza, eu respeito a opinião de todo mundo. Desculpa, só um parênteses na sua participação aí com o ouvinte. Até aproveitando que aí no do Corinthians, mas o Spider foi pego no antidoping de novo. Ai, ai, ai, hein. Ah, mas agora é a hora, né, Sombra? Chega nessa hora aí, ainda mais o cara que já tá encerrando a carreira, mano. Foi flagrado. Vai tomar tudo, irmão. Exame antidoping realizado em 26 de outubro, cara. Aliás, ô Sombra, eu tenho uma crítica pra fazer com o senhor. Não é todo mundo, né, cara? Não é todo mundo que faz como eu aí de estar sempre puro. Ele ia participar do UFC da China lá, mano, e... mano, falou que é puro. Tá fora. Onde? Aliás, esse Anderson Silva... Tô puro. É um dos lutadores mais bunda mole da história do Vale. Isso! Não, é canela mole. Não, eu vou falar pra vocês, cara. Que o Anderson canela Silva, mole, não. Você aí, como aí. Um grande lutador pode dizer. Ele varreu a categoria dos médios e ele nunca se preocupou em sair dela. Nunca se preocupou em sair dela, porque era muito confortável pra ele. Tanto que o John Jones, que era o cara da categoria de cima, dos meio pesados na realidade, sim. Era uma diferença de 10 quilos entre ele e o Anderson Silva. Porra. O John Jones falou pra ele, ó, se você quiser, eu desço 5 quilos, você ganha 5 quilos, a gente faz uma luta no peso casado. Cadê que ele foi? Não, é um bunda mole. Se sou eu, engordo 10. O Anderson Silva. Porque ia ser espancado, é né? Lógico. É lógico que ia. Mas o Vitor Belfort... Né, não, mas o Vitor Belfort, por exemplo, pra você ter uma ideia, o Vitor Belfort foi campeão dos pesados, dos meio pesados, e aquela luta que ele perdeu do Anderson, com chute no queixo, se ele tivesse ganhado, ele ia ser o primeiro lutador na história do Vale Tudo, campeão em 3 categorias. O Spider tava fazendo um filme de comédia com o Leandro Hassum, quer que ele ganhe do Jojo, né? Mas isso quando ele tava no auge. Eu peguei uma bronca desse cara. Oi. Mas ainda sobre Corinthians, quem que o Corinthians não pode perder o ano que vem e quem pode perder? Ó, pode perder Giovanni Augusto, pode perder, tudo bem, fez o gol contra o Palmeiras e tal, mas Romero... Ah, é? Bater as 9, velho. Ai, agora. Que deitada! Mas você não gosta do Romero por qual motivo? Ele é ruim, pô. Nossa! Chama o Saúl. Agora, deitada agora, hein? Chama o Saúl lá, pra resgatar o mano. Eu não entendi, ele falou que ele é ruim. Posso falar uma coisa rapidinho? Falou que é ruim, mano. Fala. Claro, diga aí. O Luan elogiou o Romero, né? Elogiou. Então, se elogiar o Giovanni Augusto, cara. Quem o Romero virá também? Se espelhar no Giovanni Augusto. Nossa, mas eu elogio o Giovanni Augusto. O Romero é um cara que, inclusive, ele é criticado. Ele é um cara que é execrado por alguns torcedores, inclusive do Corinthians. Mas é um cara que. Sai treinador, entra treinador, o cara é titular. Aonde? Com o Tite ele nem trocar de roupa, seu louco. Eu falo besteira. Oswaldo Oliveira passou lá, o Romero foi titular. Todo torcedor do Corinthians que não gosta do Romero, não. É só aqueles que entendem de futebol. O grande Alexandre Oliveira, ele deveria saber um pouco melhor que na época do Tite o elenco era outro, né, Alexandre Oliveira? Mas falou todo treinador? Diante da realidade atual do elenco do Corinthians, é claro que se o Corinthians tivesse um jogador ali, por exemplo, vamos colocar o Everton Ribeiro, talvez ali, ou um Keno, ou você pega outro jogador, um Bruno Henrique do Santos. Pega qualquer um desses caras aí, se você pegar um Bruno Henrique, um Keno, ou então até o próprio Everton Ribeiro, se o Corinthians tivesse um desses à disposição, talvez o Romero não jogasse. Agora, diante do que o Corinthians tem no seu elenco, o Romero ele tem que ser titular. Inclusive ele funcionou muito bem no primeiro turno e no jogo decisivo, o jogo que na minha opinião foi a final do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Palmeiras, o Romero fez o primeiro gol. Então, senhor Alexandre Oliveira, o senhor deveria deixar o teu recalque em casa e se curvar ao Romero. Dê o braço a torcer, fale. Eu fui infeliz, reconheço que eu não deveria ter aberto minha boca para poder falar uma besteira tão grande como essa contra o Romero. E eu dou o braço a torcer assim, ó. Vou até fazer aqui assim pra que vocês possam ver, ó. Dá o braço a torcer, Alexandre Oliveira. Ó o bracinho, fala, eu errei. Senhorzinho Malta. Fala, Ale. Você quer responder, Ale? Não, eu acho que o próprio ouvinte já respondeu, né? Porque o corintiano. Tô falando corintiano, né? Não tô falando do torcedor de outro time. Mas por quê? O Mano não é? Já foi, né? Agora mais é coisa mais de personagem, pra ganhar audiência. Tá, né? Personagem. Mas o torcedor que entende de futebol, ele reconhece no Romero o cara esforçado, mas mais grosso que a perna da Juju Salinem, que é aqui. Bela perna, pô. Wellington! Belíssima perna. Então, Eric! Hã? Eric Estrada. Pô. A produção errou. O Urso, eu falei Eric Xavier de Souza. É, a produção errou aqui, mas o Eric... Coitado, o Bata um pouco sujo. O Eric, muito obrigado pela sua ligação, sua participação. Posso fazer o merchan? Pode. Todo dia a gente dedica no McDonald's. Boa, ganhou um par de vouchers. Wi-Fi legal, não esqueci o resto. Ajuda ele, produção. Cadê? Wi-Fi lá. Como é que é? Wi-Fi legal. Calma, calma. Calma, velhinho. Não fica nervoso, velho. Calma. Respire fundo. A pior coisa que tem é ficar nervoso. Toma uma, já toma uma. Já você já falou teu nome tão rápido que os caras já acharam que era outro nome. Você vai no jogo, né? Vou, claro. É, então você sabe que não pode ir de chinela, né, velho? Então vamos lá. Entendeu? Repetindo a sua frase, vamos lá. Wi-Fi legal, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Wi-Fi legal, a minha... Wi-Fi legal, a minha internet... Ah, e o que que essa internet é? Ela é o quê? Ela é lenta? Não, rápida. Rápida? Rápida. Rápida não. De? Rápida de todas? De horas. A última palavra eu não vou falar, não. As horas. Aê! Então, Wi-Fi legal, a minha internet rápida de todas as horas. Valeu, Sandra. Posso só mandar uns abraços? Hoje eu posso mandar um abraço, né? Que outra vez o Dodô me derrubou, né? Nossa, foi verdade. Pouco minuto, você falou mal do Romero. Eu não derrubo ninguém. Bastante delicado. Eu lembro bem, derrubou. Falou mal do Romero, Domenico Costa. Diz aí, rapidinho. É, queria mandar um abraço pro Ivan, Fábio, Jonas. E agora que eu tô trabalhando na loja de música ou acústico, na Maria Cândida, mandar um abraço pro pessoal, o Rodrigo e o Bruno, meu chefe, e do Ana e pra todos vocês, né? Valeu, cara. Obrigado. Valeu, boa noite. Um abraço. Um abraço a todos. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Estádio 97, teu oferecimento de Nissan. Olha só, amigão. Quer trocar de carro? Então não perca o Pensou, Levou o Nissan. Pensou em 3 anos sem juros? Levou o Nissan. Pensou em parcelas que cabem no seu bolso? Levou o Nissan. Pensou em vender o seu usado com 100% tabela Fipe? Levou o Nissan. E você pode levar o Nissan Kicks SL 2018, agora fabricado no Brasil, com taxa zero em 36 vezes. Isso mesmo, sem nada de juros e com 100% tabela Fipe no seu usado. Ou se você prefere um sedã, o Nissan Versa SV 2018 está com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 499,00. E a Nissan ainda paga 100% da tabela Fipe no seu usado. E aproveite também para conhecer a nova Nissan Frontier. É mais que força. É isso aí, amigão. Passe em uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. E olha, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Você aí já sabe o que significa o TCL que está na camisa dos árbitros? Não sabe ainda? Então tá perdendo. Já tá todo mundo comentando. TCL é a marca de TVs que mais cresce no mundo. E sabe por quê? As TVs da TCL têm a mais alta tecnologia e qualidade de sobra. Tem uma linha completa de televisores que vai de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED tela curva dos seus sonhos? Aquela imagem impressionante, Ultra HD 4K, com aquele som impecável? Então, a TCL tem tudo isso e muito mais. Tem modelos com soundbar integrado, Android TV, comando por voz e até moldura metálica. Entre agora no site semptcl.com.br e marque um golaço trocando sua TV por uma TCL novinha. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Estádio 97. Agora tem o decreto! Agora sim, hein? Decreto especial para você que chega atrasado no Enem, mas é o primeiro a chegar no bar. Que em casa não chega nem perto da vassoura, mas na balada passa o rodo geral. Então me chama de psicólogo e se abre para mim. Nessa sexta, pode me chamar de dentadura, porque eu vou entrar na sua boca sem dente. Porque mulher de... Pô, ele tá muito louco, velho. Não, mas tem que ser de novo. Tem que fazer replay, velho. Nessa sexta. Tem que replay, velho. Nessa sexta, pode me chamar de deitadura. Porque eu vou entrar na sua boca sem dente. Porque mulher de amigo meu é igual cebola. Eu como chorando. Então vem com o bonde. Dos ricos de feição / me engravida de gêmeos com Jihu. Griezmann, Alisson, Rafael Sobis, Domênico Gato, eu e ele, Azaia. Muito bom! O cara botou você nos bonitão, Domênico. Eu vi o bonitão. Beleza, botou interior junto com os caras bonitão aí. Pô, Rafael Sobis, Giroud. Beleza interior, né? A essa hora o Giroud deve estar ligando no celular do Ale. Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Muito bem. Mano, programação pro fim de semana, além do McDonald's. Eu tenho um casamento amanhã, só pra lá. Não, pera só um minuto. Onde é o casamento, Manão? E amanhã eu vou fazer uma festa, vamos ver. Eu não sei exatamente onde será, viu? Mas é em São Paulo? São Paulo? Acho que é Mariporã. Ah, então não, se não me engano. Você vai, Marco, também? Nesse ano também, vou, é brother. Ele fez mais ou menos o seguinte. O casamento do Giba. O mano, ele vende presença VIP em casamento. Ah, então ele não sabe onde ele vai amanhã. O empresário vai passar ficha ainda. A empresária. Onde é? A empresária vai passar. Ô, Marcão, você sabe que é bonitinho? Desumilde. Ô, mano, Sombra, você sabe que é bonitinho? Que assim, ó, agora o Marcão também vai no casamento. E eles vão vestidinho comum. Igual. De marinheiro. Mas isso é amanhã. Hoje podia vamos pra onde o pessoal da Fórmula 1 também vai, velho. Aonde que é, Marcão? Olha aí. Pra maldade? Ah, hoje o pessoal acelera, da Fórmula 1 vai. Acelera, do paddock, Marcão. Mas, ô Sombra, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui também, ó. Mandar um abraço pro Gabriel Rocco, pro Leonardo Paulino e pro Lucas Valiente. Todo mundo ouvinte do Estádio 97, a galera mó firmeza. Lucas Valiente? Não é estranho. Esse nome é Lucas Valiente. Deve ser parente, eu acho. Ô, Sombrita, deixa eu agradecer primo da Thaís. Os ouvintes do Estádio 97, que muito graças à audiência... Outro dia eu fui pra Roraima. Roraima. Sim. E os caras ouvem o Estádio 97 lá. Pô, que legal. Juro, obrigado a todo o povo de Roraima, menos o Jucá. Roraima. Roraima. Menos os Jucá. Qual que é o primeiro nome do Romero? Ah, tinha que ser. Ah. E aí, o que acontece? Graças aos ouvintes do Estádio 97, o canal lá do YouTube, que eu lancei tem um mês aí, que é no De Sola, né? O canal De Sola. Aí é o Ale Oliveira Responde. Já chegou a 100 mil inscritos. Que bom. E aí ganha uma plaquinha, o caramba, né? Que legal. É. E aí agradecer aos ouvintes aí que estão consagrando lá. Parabéns, parabéns. Muito bom. Boa. Bom. RG... Não, o programa é ruim, mas pessoal é bom. Não, é. Bom. Ô, RG, quem ganhou a camiseta Estádio 97 Tente Beach? Ah, o pimpão do Alexandre Magno Nunes Freire. Boa, parabéns. Ah. Obrigado aí pelo apoio da TenteBeach.com.br. E a camiseta Estádio 97? O boné Estádio 97 Vista Aérea, do nosso amigo Roberto Toca, que fez aniversário ontem. Oh, parabéns, Toca. O Richard Miranda Carvalho. 92, né? 92 anos, um abraço pra ele. Caramba. Mas tá bem conservado. Tá, aonde? E ganhou o Wi-Fi legal, sabe quem? Quem? Ele, Eric Xavier de Souza. Boa! Ó, segunda tem mais Estádio 97... Estaremos aqui de volta no oferecimento de amendoins Santa Helena. Ah, um golaço de sabor. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. E também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$ 8,00. Aproveite. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80. Aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Todos os dias. Das 7 às 10 da manhã. Energia na Veia. A energia que te move no café da manhã. Energia 97. Apito, juiz. Vai começar a partida. Avançou pra geladeira. Pegou uma gelada. Preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorado. O craque da Santa Helena. Olhou pra lá. Olhou pra cá. Partiu pro ataque. Ficou gado. Correu pra pegar o amendoim. Olhou no armário. Abriu. Puxou o Mendorado. É dourado. É crocante. Vai fora a boquinha. Sabor! Mendorato, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Secretário Rodrigo Garcia e vereadora Sandra Tadeu. Mãe, ganhei, mãe, ganhei a casa da minha mãe. Olha, Rodrigo, é

agradecimento à Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Trabalhadores do Brasil, boa noite. Sejam bem-vindos ao futuro. Amanhã entra em vigor a Lei da Modernização Trabalhista.